Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nossa, nossa, assim você me mata. Nerds! Aquele jogo todo no Jovem Nerd, a gente ouviu mais Michel Teló na Europa do que no Brasil. Ah, isso foi bizarro. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu dancei na Torre Eiffel. Embaixo dela, pelo menos. Pois, aqui é portuguesa e eu fui a única que não fiquei doente na viagem. Compensação agora, tô doente pelos três. Meu Deus. Aqui é a Zagal e voltar de viagem é sempre uma merda. Agora, para de reclamar. A Zagal já tá na sua depressão pós-viagem de sempre. Ah, eu não, eu gosto de voltar pra casa. Gente, pois é, eu sou o contrário. Toda vez que eu tô voltando pra casa, eu penso naquela musiquinha. I'm coming home. Eu penso na Dora. Muito bem, né? Para os que não sabem, a gente, quando viaja, a gente chama essa viagem de Nerd Tour, porque é a viagem dos nerds pelo mundo. E a gente sempre grava um monte de conteúdo e traz um monte de histórias de nossas viagens. Então, vamos contar como foi a viagem dos nerds pela Europa. Certo, depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana de merda e canelada da Nerdcast. Vamos. E agora voltamos. Que beleza. Sem aquela programação normal, aquela programação repetida de e-mails genéricos de férias. Estamos aqui para trabalhar, Zagão. Muito bem, né? E voltamos bem em uma ótima hora, Zagão, porque neste dia 14 de abril de 2012, o Jovem Nerd faz 10 anos de idade! Olha só, Zagão! Porque, né, acaba não significando nada. São 10 anos, é um número bonito e redondo. É, assim. É, não, todo o universo humano roda em torno das casas decimais, Zagão. É, pode ser. E aí, o que a gente vai dar de presente na forma Hobbit de ser, que o aniversário da gente dá de presente para os convidados? Eu só não vou dizer que as pessoas deveriam dar presente para nós. Porque como nós ganhamos essa viagem de presente agora, você não pode ser mal agradecido. exatamente. E a gente olhou aqui em volta e viu que tem muita coisa da Nestor aqui em volta, certo? A gente pensou, vamos encher o cara de bagulho da Nestor, mas por que que não a gente não traz o cara aqui pra ele vir buscar? Olha aí. Olha, então nós vamos trazer um nerd no Nerd Office, Azaghal! Excelente. Um nerd mais um acompanhante. Se ele tem uma, né, um cônjuge, uma namorada, um namorado e tal, a gente vai trazer você com tudo pago para Curitiba, para conhecer o Nerd Office, para te encher de coisa que tem aqui no estoque da Nerd Store, inclusive os lançamentos da Nerd Store, Azaghal, e a gente vai jantar junto, a gente vai bater um papo, conversar sobre esses 10 anos gostosos juntos. É que pare. Então, nerds, fiquem atentos. Vão, cliquem aí no post especial do 10 anos de... A promoção 10 anos de Jovem Nerd. Eu quero ir no Nerd Office. E você vai responder por que você merece vir no Nerd Office. Conhecer os nerds, certo? Certo. E aí, o nosso Slave Robot vai julgar quem for o melhor. E a gente vai marcar um fim de semana pra você vir pra cá. Isso. Muito bem? Certo. Você tem que estar morando no Brasil também. Não, não, a gente não vai pagar... Ah, isso é importante. Porque tá na Alemanha, a gente pagar a passagem... Não vai rolar. Exatamente. Por favor. Nós não somos tão generosos. Então, Azaghal, vivos 10 anos do Jovem Nerd. Tem muita coisa para mim pela frente. E, inclusive, já que falamos de lançamentos da Nerd Store, temos lançamentos da Nerd Store hoje, Azaghal. Olha aí. Em comemoração aos 10 anos, nós temos duas camisas novas, Azaghal. A primeira é a Lawful Good. Olha, seguindo a nossa linha, né, de camisas alinhamentos. Alinhamentos, né? Teve a Chaotic Evil. A coleção alinhamentos. Teve a Lawful Evil e aí teve a Lawful Good agora com os verdadeiros heróis. E a Robotic Evil. E a Robotic Evil, é verdade. A Lawful Good, quem é que tem na Lawful Good, Azaghal? MacGyver. Olha o do MacGyver, a Lawful Good, é verdade. E o Hank do Caverna do Dragão. É verdade, Luke Skywalker. Superman. Super-Homem, exatamente. Essa galera são grandes heróis. Tem, ó, o Maximus do Gladiador. Imperador. Isso. É um cara Lawfulgood. Você acha assim, ah, Lawfulgood é tudo heróizinho, qualquer coisa? Não, o Maximus é um cara Lawfulgood. Qualquer coisa. Ah, sabe? Eu não gosto de Lawfulgood porque ele é muito bonzinho, sabe? Uh-huh, escoteiro. Exato, escoteiro. Tem heróis fodas Lawfulgood. Então você compra a sua camisa Lawfulgood, que é branca, por que não? É a cor da paz. E a outra camisa espetacular também, Azaghal. A Batalha do Apocalipse! Essa camisa ficou particularmente foda. Porra, cara, muita gente pedindo há muitos anos, faça uma camisa qualquer da Batalha do Apocalipse que eu compro. A gente não consegue nunca fazer uma camisa qualquer. É, tem que ser uma foda. Então nós fizemos uma camisa foda. Exatamente. É como se fosse um pôster... De uma luta. De uma luta de boxe, né? Isso. Um pôster antigo, que tem os dois adversários dizendo onde vai ser a peleja. Puta, ficou muito foda, né, cara? Isso. A arte da Lawfulgood foi feita pela Prips. Sim. E a camisa, a Batalha do Apocalipse, foi feita, a ilustra, pelo Estivador. Muito bom. E a todo... O tratamento gráfico pra deixar a camisa com essa cara de pôster. Uhum. Pelo nosso querido André Carvalho. Que é muito, um cara muito foda. Ficou todos as duas camisas animais, só que a Batalha do Apocalipse ficou muito foda. Olha aí, ficou, ó. Ficou. Tu não pode dar preferência, não. É, eu posso, porque tu vai acabar. Vai vender mais uma do que a outra. Tem que vender igual. Vai vender as duas. As pessoas têm, elas têm o seu livre-arbítrio. Exatamente. Muito bom. Então, Lawfulgood e a Batalha do Apocalipse agora na NetStore. Corre! E Azaghal, bom, agora estamos de volta ao batente. Relatório de e-mails, de milhões de e-mails. Milhares. Milhares, milhares de e-mails. Sobre os últimos todos, né, Nerdcast, que foram ao ar enquanto estávamos ausentes. Certo. Certo? Se você não quiser ouvir, você pode pular para... 16 minutos e 12 segundos. E vamos lá, muitas coisas, olha, vai misturar, hein? Vários não esquece aqui. Por exemplo, o Rafael Moisés mandou adesivos da família de fudido. Olha aí. Que a gente falou no... bem antes já no Nerdcast, lá atrás. Mandaram um link de como a memória funciona. Olha aí, do nosso Nerdcast de neurociência, implantes de memória. Olha aí. Como vários vídeos enviados também. Vídeos sobre todos os Nerdcasts, 301, 302, 303, 303. Zoando adesivos de família, bloco de carnaval nerd, exato. Síndrome da mão alheia. Olha, não, meu Deus, que medo. Debate entre argentinos e os falklandianos. Olha só, é interessante esse vídeo. Olha aí, muito vídeo, hein? Puta merda. Krusty fala sobre as Ilhas Falklands. Excelente, cara. Arte dos fãs, vários adesivos de família, Azaghal de Baiana, ai, Ted Boy Marino, e fizeram um pôster do Aposta Contra o Tempo. Ah, muito bom. Do o Luciano robô. Abraão fez com o animal, muito, cara. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Arte dos Fãs. Tem todos os links aí no post, no Facebook também, na fanpage do Jovem Nerd. Primeiro e-mail, Maíra Miura, 27 anos, designer têxtil. Designer têxtil? Têxtil, Azaghal. Olha aí. É específico. O que será um designer têxtil? É que ela faz os padrões no tecido? Xadrez, quadriculado. É isso aí. Oncinha, zebra. São Paulo SP. Concordando com a opinião do senhor K, e o Nerdcast lá atrás, sobre a falta de higiene em notas de diferentes valores, eu presenciei uma cena terrível com uma nota de R$2. Peguei um busão e tava de frente pro cobrador. Ele, uma pessoa simples, falava um português bem errado, devia ter uns 40, 45 anos. Pois bem, pegou uma nota de R$2... Assim, esticou um dos quatro cantos da nota e começou a palitar. Nossa. Os dentes com a nota. Pô, mas devia ser uma nota nova. Puta merda. É porque se for, né, molinha... Não, não aquela vai, nota, né, porque... devia ser nota recém saída do Banco Central. A nota era daquelas que não era mais azul, era bege. Pô, mas como é que o cara conseguiu palitar os dentes... Puta merda. Com uma nota velha. Aí ele tem o seu, né? Tem uma habilidade aí, cara. Não satisfeito com o resultado, ele fez um rolo bem fininho com a nota e voltou a cutucar. Sei lá, o que que tava entalado entre os dentes do cara? Caraca, meu irmão. Sacou? Ele enrolou mega... Ah, beleza. O cara foi terrível. Aí ele ficou bem. Sucesso na missão. Levantou a tampa do caixa e colocou a nota de volta. É claro, meu filho. Pô, que vocês... Essa é a vida, né? Essa é a vida real, rapaz. E nego reclamando de quando fazem palito hidráulico na rua. Puta, né, cara? Merda. Felipe da Hora. Olha aí. 18 anos. Técnico em alimentos e bebidas. Olha, caraca, profissões inusitadas. Ah, muito bom. Paracambi, Rio de Janeiro. Olha aí. Corrigindo uma canelada da senhora Jovem Nerd ou da portuguesa, não me lembro direito, quando uma delas disse que o plástico do pote de sorvete é cancerígeno. É. O cara é técnico em alimentos. É verdade. Isso não está completamente errado, mas também não está certo. É meio cancerígeno. O plástico do pote de sorvete ou de qualquer outro local onde vá alimento só cria a substância cancerígena, xenoestrogênio, quando são aquecidas. Olha aí! Aí que vem aquela parada daquele negócio que você cobre o prato no de plástico, você cobre o prato no micro-ondas. É, nego fala que é cancerígeno aquela merda. Ou seja, o cafezinho que vai no copinho descartável, vasilhas plásticas que vão no micro-ondas, ou seja, senhora Jovem Nerd portuguesa, podem continuar colocando os alimentos em potes plásticos, contanto que não sejam aquecidos ou o próprio alimento esteja quente. Ah, não pode botar o alimento quente também no plástico. Então, quer dizer, feijão congelado, ok. Ok. Esquentar a comida, não. No plástico, não. Ah, então é boa. Valeu. Boa, boa. Boa dica. Danilo M. Souza, sem idade, fã do Nerdcast, sem cidade. Isso não quer dizer que a gente vai ler o e-mail dele. O cara não botou nenhuma informação. Nenhuma informação. Só que é fã. É fã do Nerdcast. Ai, caraca. A gente criou uma regra. É, eu sei. Bem clara. Eu sei. Que diz que pro e-mail ser lido, o cara tem que botar cidade, profissão e idade. Aham. Uhum. Eu acho que a gente deve... Pular? Pular. Mas se o Slave Robot botou mesmo assim, será que deve ter um mérito o e-mail? Você acabou de pular um e-mail que o Slave Robot botou e tinha todas as informações. Tá bom. Olha só. Igor Ferreira, 27 anos, Recife, Pernambuco. Não botou a profissão. Não botou a profissão. É bom que a gente não precisa ler e-mail de ninguém. Não, mas vamos ler desse. 2 de 3 vale. Rapazes, nessa luta aí do Boromir versus Ned Stark, que vocês disseram, que o Ned praticamente ganhou a guerra sozinho. Não foi bem assim. Sem querer mandar muitos spoilers, mas Ned era praticamente o Milhouse do Robert Baratheon. Sim, o gordinho quando jovem, 50 quilos atrás, era o terror da pancadaria. Ele praticamente tomou os 7 reinos na porrada. Existem muitos momentos no segundo e terceiro livro, onde me encontro, em que, ao citar a guerra em questão contra os Targaryens, todos o que fazem chegam numa única conclusão. Quando Robert chegava com seu martelo de batalha, não dava pra encarar. O pai de Theon Greyjoy comenta, inclusive, que ele derrotou 6 cavaleiros juramentados, praticamente um atrás do outro, quando invadiu as Ilhas de Ferro. Fora o fato, vamos ressaltar, que ele nunca foi derrotado em combate. Mas o Ned Stark é tão mais maneiro que eu... Guilherme Bittencourt, 19 anos, estudante de psicologia, São Paulo, SP. Todas as informações aí. O e-mail do cara pode até ser chato, mas o cara tá cumprindo a regra. Tá bom. Sobre a briga entre Constantine e os irmãos Winchester, seria até uma peleja boa. Porque também tem o fato... Ai, esses e-mails... Do que os irmãos Winchester sabem exorcizar demônios. E Jim já ressuscitou 3 vezes. Peraí. Quem também sabe exorcizar demônio? Ô, Constantino. Porra, então o cara tá dando vantagem, coisa que todo mundo sabe fazer, pô. Sammy teve sua alma aprisionada em uma mesma jaula que o Lúcifer e Miguel, o anjo. O arcanjo. Tem que dar a patente, correta. Já aprisionaram a morte e lutaram contra os 7 pecados capitais. Puta, isso aí cai galhofa. Lutaram contra os 7 pecados. Lutaram contra a fome, contra a gula. Não, fome não é pecado capital. Lutaram contra a gula, contra a vaidade. Isso. O cara olhou pro espelho, ficou se maquiando e depois deu um soco no espelho. O cara provavelmente comeu... Provavelmente avatares dos pecados. Ah, ok. Sem contar que eles, para a porradaria, se sairiam melhor, pois são acostumados a levar porrada de demônios. Quem mais é acostumado a levar porrada de demônios? Tô entendendo esse e-mail. É que o garoto de 19 anos nunca deve ter lido Constantine. E fica assistindo essa merda de seriado. Olha aí, não fala isso, cara. Todo dia. Você também nunca assistiu Supernatural. Eu já assisti. Ah, tá bom. Já assisti Zapiando, já assisti sim. Zapiando. Um episódio que era tipo o Dia da Marmota, inclusive. Ah, o Dia da... Que o cara viu o irmão morrer todas as vezes, tá? Então não venha falar. Tá bom. Ele ainda diz aqui, ó. Pra terminar, já tiveram como aliados uma demônia que ensinou o Sam a chupar sangue de demônio para destruí-los por completo. Com o poder da mente. Eu acho que ele tá achando que o Constantino é um demônio. É. Porque ele tá falando que ele sabe exorcizar demônio, que ele sabe chupar sangue de demônio. Ai, não é? Caraca, cara. E o Constantino é um demônio, maluco. O cara aprendeu com uma demônia a chupar um demônio. É isso que você tá me dizendo? Sangue, sangue. Caraca, o Constantino mijaria nesses dois, cara. Cara, o Constantino ia escrotizar muito esses dois, meu irmão. Sério, sério. Então é isso, Guilherme. Muito bom, você botou seus dados, seu e-mail foi meio fraco. Mas você estava na regra, passou, foi aprovado. E agora você tem uma missão. Eu, Azaghal, com eco na minha voz, vou te dar uma missão. Leia Constantine. Excelente. Pare de assistir esse seriadinho de mulher... E vai ler uma história de verdade. Ai, tá bom, tá bom. Beleza. E-mails, hate mails para Azaghal. Pode mandar. Eu, até parece que eu vou ter medo de hate mail. Podem mandar à vontade. Só coloquem seu nome, profissão, idade e cidade, que senão vai vir direto pra lixeira. Ai, beleza, tá bom. Que a gente foi parar na Europa agora no início do ano. Isso, se você que tá ouvindo o programa é um completo perdido, desavisado, tem a história da Caneta Caos, sim, Paulo Coelho, Silvestre Stallone, sim, Monte Grappa e Giuseppe Aquila. Sim, tudo começou com o nosso amigo Paulo Coelho fazendo a promoção da Caneta Caos aqui no site, certo? Certo. A Caneta Caos é uma caneta de luxo da Monte Grappa. Inclusive... Eu sou feliz proprietário da caneta número 459. Aê! Olha só que medido! Chorou que ganhou! Quem não chora não mama! O generoso Giuseppe nos presenteou com uma caneta cada um. Isso. Isso foi, né? Isso eu foi ganhei uma caneta Caos que eu levei... Cara, assim, foi um presente e uma maldição, né? Porque eu não tinha coragem de deixar ela no hotel. Então eu viajei a Itália e a França com a caneta no bolso. Em vez de deixar no cofre do hotel, não. Eu não tinha coragem. E eu ganhei a caneta do Bruce Lee, que é espetacular. Ai, é muito linda. É espetacular. É muito linda. Nossa, cara, a Monte Grappa tem muita, muita coisa... fantástica. Bom, mas aí o que aconteceu? Tudo começou com a caneta, porque o Paulo Coelho mandou a caneta pro Brasil pra gente fazer a promoção e não falou nada para a Monte Grappa. Para o senhor Monte Grappa, que é o Giuseppe Aquila. Não, não falou nada. E ele, no Google, descobriu o nosso vídeo. Descobriu o vídeo dos malucos no Brasil falando... O que deve ter passado na cabeça dele? Dois malucos. Falando que a Monte Grappa chutava o cu da Mont Blanc, cara. E ele ficou orgulhoso de... Gostou. Que caras engraçados. Vamos botar legenda e mostrar pra toda a empresa. Nossa, cara, o que aconteceu? O Paulo Coelho já estava para lançar uma caneta... Via Monte Grappa. Uma caneta comemorativa do Alquimista. Sim, que está fazendo o seu jubileu. Exatamente. Aí o que acontece? O Paulo Coelho, todo dia 19 de março, que é o dia de São José, ele dá uma festa em homenagem a São José. Sim. Há 25 anos já. O jubileu da festa também. Exatamente, é verdade. E aí, como ele ia lançar a caneta Alquimista pela Monte Grappa, eles juntaram o lançamento da caneta com a festa do Paulo Coelho. Nessa conversa de caneta, nerds, jubileu, Paulo Coelho, o Giuseppe Aquila falou assim, vamos trazer os nerds para a festa, que tal? Paulo Coelho generosamente nos convidou para a sua festa de São José e o nosso querido Giuseppe Aquila da Monte Grappa generosamente financiou a festa. Então, cara, foi um presentaço desses dois, cara. Foi um presentaço. E a gente é muito, muito agradecido por ter essa oportunidade e, obviamente, a gente esticou, já que vamos estar na Europa, né? Itália. A gente falou, Giuseppe, muito obrigado pelo convite. Você pode marcar nossa passagem de ida pra véspera da festa e nossa passagem de volta pra 3 semanas depois. E assim nasceu, né, de tudo 2012. É assim que nós tiramos férias inesperadas, começando com a belíssima festa do Paulo Coelho em homenagem a São José e também com o lançamento da Caneta Alquimista, que é muito foda. Nossa, ele é tão lindo. Que é absurdamente foda. Não, eu digo que começou pela nossa chegada a Bassano, né? Não. Tudo começou no avião da Air France. Ah, é verdade. Porque nós viajamos de Air France. Olha só. O que já me deu um certo nervoso, né? Porque eu falei, vou começar a ser maltratado no voo, né, cara? Pelo contrário, cara. Estranhamente, a Air France trata muito bem seus passageiros. Pô, quem trata mal são os americanos. É verdade. Os americanos, as aerovelhas são foda. Não, Air France não tem aerovelha. Não tem aerovelha. Eram tão novinhas, gente. Tão bonitinhas. Todas com lencinho no pescoço. A gente tá ganhando nada de falar isso, mas foi do caralho a Air France, cara. Ele foi de classe animal, que assim, é desconfortável a poltrona, não dá pra dormir. Mas, porra, tinha champanhe, tinha vinho. Porra, champanhe. Champanhe. Vinho, é verdade, a comida tava boa. A comida é boa. Gente, até no avião a comida da França é boa. Mas aconteceu uma parada inacreditável. Na ida, é. Inacreditável, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, a gente embarcou. De repente veio uma lufada de CC absurda. Foi sim, gente. Não vamos dizer que não, que foi. Mas assim, todos nós, imediatamente, a gente, né, deu aquele confete. Eu não. Ah, eu chorei. Eu não. Eu chorei o meu sovaquinho. Meu Deus do céu, será que eu venci? A gente sempre acha que é... Ah, eu nunca me confiro. Eu nunca venci na minha vida. Não, mas o Zagal não tem CC, é verdade. Não, a gente também não costuma ter, mas sei lá, eu cheirei o Jovem Nerd. Cheirei o Jovem Nerd. Jurei. Cheirou a bunda do Jovem Nerd. Daí a gente viu de onde era. Lá na frente tinha um cara levantando o braço pra botar a mala. Porra, lá na frente, a gente tava lá atrás. E não, era não. Esse cara. Cara, automaticamente veio uma tropa de elite de aeromoças de lencinho. Foi sinistro. E eu nunca tinha visto um bom ar pra uso militar. Eu achei foda. Porque o bom ar, todo mundo conhece, já viu, é um spray, você aperta, né, e borrifa por um período curto de tempo. Esse isso. Não, cara. Esse era como aquelas, sabe aquelas granadas sinalizadoras? De gás, né? O tipo de gás, naquele homogêneo que você joga e faz... É. Era isso, a mulher pegou isso. Dois negócios desse, puxou o pino e jogou assim no corredor, sabe? Cara, inacreditável, cara. Bom ar militar. É, eles já eram passando com ele entre os dedinhos, né? É. São vários, né? É, entre vários dedinhos. E eles estavam realmente abertos. Sem parar. E elas vêm passando de lá pra cá, de lá pra cá. Gente, caralho! Estamos na França. Funcionou! O voo foi ótimo, né? A gente só não pode esquecer quando a gente aterrissou em Paris e a portuguesa resolveu calçar o sapato. Pô, gente, eu vou te falar. Naquele momento, eu pensei muito no Maurício de Souza. Porque eu falei bem que o Maurício de Souza podia ter desenhado um sapatinho da Mônica. Linha de sapato, Maurício de Souza. Porque o meu pezinho tava igual o da Mônica, era uma bolinha. Ela viaja de avião 11 horas, não leva um tênis, vai de sapato. Ah, foi com um sapatinho novinho, bonitinho. Todo mundo sabe que o pé, se você tirar o seu calçado dentro do avião, o pé incha. Cara, mas meu pé nunca inchou tanto na minha vida. Saiu a portuguesa com um sapato encravado no pé. Cara, que dó! Que dó! E aí, o pior é isso. O pior é que ela passou no raio-x, pegou aquelas pantufinhas, aquelas toucas de pé. Ai, fui de touca de pé até o final. Acabou, luxo. E ela ficou andando pelo aeroporto de Paris, pelo aeroporto de Veneza, de touca de pé. Ah, foda-se, meu filho, a dor era enorme. Touquinha de pé, não é nem pantufa, né? Aquela touquinha, era touca de pé, cara. Não, parecia que tava indo pra um centro cirúrgico. Cara, as pessoas não acreditavam, porque ela, além de estar com a touca de pé, ela tava levando sapato na mão. Então a pessoa olhava e via, sapato na mão, por que ela tá com o sapato na mão? Pum, touca de pé. Ah, ela via, pé da Mônica. Sem problema, a Europa tá tudo certo, ninguém liga. Fazem topless. Música. E aí que a gente conheceu uma cidade espetacular que a gente não fazia ideia que existia e que era tão bonita na Itália, que chama Bassano del Grappa. Isso, que a gente foi pra Bassano pra festa e a gente vai pra festa, whatever a cidade. Exato, né? Porque Bassano é a cidade onde fica a fábrica da Monte Grappa, que fica aos pés de uma montanha chamada Monte Grappa. Olha que inteligente, né? Será que toda caneta tem nome de montanha? Toda caneta chique tem que ter nome de montanha. E aí a festa ia ser lá e a gente ficou lá. E a gente, beleza, a gente fica lá, né, vai dar um rolê e pronto. Mas, cara, cidade fantástica. Cidade é foda, tem seu centro histórico, tem a montanha que é animal. Ai, nós fomos na montanha, lindo. A gente subiu no... Não, e era uma cidade que eu achei que era cidade pequenininha, mas não, ela tem um comércio de cidade grande, comércio maneiro, né? E tem essa parte medieval murada. Pô, é foda a cidade. Aí a gente chegou no primeiro dia cansado, né? E fomos comer uma pizza, a gente chegou na Itália, temos que comer pizza porque existe uma lenda, muita gente já deve ter escutado, que a pizza italiana é ruim. Isso. É. Existe essa porra desse boato que a pizza italiana é ruim. Não, gente, desculpa. A pizza de São Paulo é ruim. Isso foi um boato inventado por um paulista. Não, tirar peraí. Mas a pizza de São Paulo é melhor do Brasil. Ok. Sim, melhor do Brasil, verdade. Mas se ela entrar numa competição internacional de pizzas e tiver qualquer italiano no meio, a de São Paulo perde. Cara, a pizza... Assim, não, eu sei que tem pizza boa em São Paulo. Mas, puta, a gente foi... No primeiro restaurante que a gente viu, entramos e pedimos pizza, né? Tava cheio o restaurante, não foi um restaurante vazio, né? A gente viu que era um bom restaurante. Sim. E, cara, a pizza... Fantástica. Certo. Bom, é a melhor pizza da minha vida. Não, não. Olha, engraçado. Quando você chega num local, né, em outro país, você tem que ficar atento, né? Porque brasileiro pede uma pizza gigante, divide em quatro sabores. Metade portuguesa, metade calabresa, por favor. É verdade. Lá não, meu amor. Se você fizer isso, eu tomo tapa na cara. A gente começou a olhar em volta e todas as mesas, cada pessoa tinha um pratão de pizza a individual. Sua própria... Não, até as crianças. Até as crianças. Não, não vem slice de pizza, não vem borda recheada. Não. Não tem essas porras, cara. Não existe ketchup. Não, lá a comida é uma parada sagrada, é um ritual mesmo, né? Então, realmente, quando você vai numa pizzaria, você vai pedir uma pizza para você. É. E é um sabor só, malandro. Então não tem brotinho, não tem pode mini pizza. Pegar um palitinho, não tem pizza eu gigante, família, ganhar. Não. Tem o tamanho da pizza. Exato, é a pizza. Exato, quero uma pizza, é um tamanho só. É isso aí. E é a sua refeição, a pizza. É a sua pizza, exato. E aí você fala assim, fudeu, eu não vou conseguir comer uma pizza gigante. Você consegue. Porque a massa é fina. Sim. Não, essa mas não é parada. Aquela fina, seca, horrorosa. Não, cara, é uma parada espetacular. Ela é fina e ela é molhadinha e ela é... Você sente o gosto do tomate, é muito bom. Então, essa lenda escrota que a pizza da Itália é ruim. Quem inventou essa lenda? Deve ter uma pizzaria muito merda na Itália, cara. Deve. A pizza de lá é muito boa. Não, o que eles falam é que a verdadeira pizza é de Nápoles, certo? Sim. Então, provavelmente, esse restaurante era um restaurante napolitano, que era o norte da Itália, mas a pizza que você tem que procurar é a pizza de Nápoles, a pizza napolitana. Cara, tinha um bacon. Meu irmão, se você acha que bacon frito é bom... Eu comi um carpaccio de bacon. Não, mas não era um bacon qualquer. Não, era um negócio rosinha. É igual aquele ia ser um porquinho de 2 meses, rosinha. Porquinho dos Simpsons, baby. Que aparece. Ia ser o baby. Ai, que horror, gente. Ah, mas esse porquinho horror. Morreu muito feliz, cara. Ai, que horror. Morreu não. Porque tava delicioso aquele bacon, cara. Ai, que horror. Não, você come o dia inteiro, maluco. Tem entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, birita. Ai, gente, eu engordei 3 quilos. Nos 4 dias que a gente ficou embaçando, pra você ter uma ideia, eu não bebi refrigerante. Eu só bebi vinho e água. Que não tem, ele já é vinho água. É muito bom, cara. Eu posso viver sem refrigerante. É. Se você quiser suco, você tem que pedir, né? Mas na mesa eles não botam, assim, né? Não bota, é de praxe. É água e vinho. E eu e o Jovem Nerd, a gente não bebe, né? Mas a gente era obrigado a beber. É porque o cara, não, esse é um bom vinho. Não, eles ficam inconformados. Né? Não, mas esse aqui não, é bom. Não. Mas isso, é, please. Aí a gente aprendeu que, ó, brindar, pelo menos pela maneira italiana, né? Só com álcool, brindar, fazer tintim. Ah, é? E tem que olhar nos olhos. Porque se você não olhar nos olhos, ficar olhando pra taça, é olhando pro sei lá pro quê, pro vinho, e não olhar nos olhos das pessoas, são 7 anos de bad sex. Olha. 7 years of bad sex. Teve um dia que eu estava de verdade, pô, chega, né, velho? Vamos pedir uma Coca-Cola aqui que, né, tá foda, né? Beber água e isso, ficou horrível. Aí chegou no restaurante, eu e o Azaghal pedimos um vinho e o Jovem Nerd e a Agatha pediram Coca-Cola. O garçom olhou e falou: You want the Coke or you go to McDonald's? Cara, é muito bom, cara. Muito bom. E engraçado é o seguinte, a gente chega na Itália e aí, cara, a gente começa a falar... Eu não sei porquê, você começa a pegar os trejeitos. E aí, o Azaghal, na hora do hotel, o cara pergunta, qual é a reserva, tá em nome de quem? Eu tava querendo me enturmar. Ah, lá vai. O Azaghal chega nos lugares e ele acha que tá falando idioma. Ele bota um sotaque. Asqueroso. Tipo esse meu que eu faço. De portuguesa fajuta. Ele faz em italiano. Aí ele falou ou assim: faz em espanhol. É engraçado que tava, podia estar nos nossos dois nomes, mas ele preferiu falar o meu nome, porque o meu sobrenome é italiano. Ia ser mais fácil pros caras acharem. Pois é. Aí ele perguntou: qual é a reserva? Aí ele, Alexandre Ottoni. Ottoni. Ottoni. Margaret. Tava muito Margaret. Tava muito. Arrivederci. Na pizzaria, na hora de pedir a coca, ele... Una coca! Una coca! Il cardápio! Ai, que vergonha! Mas, gente, eu fico com vergonha! Mas eles falam assim, mas mesmo. Eles falam não, assim! Não, não falam, não! Falam assim! Falam, cara, gente! Vocês inventaram isso! Eles falam um pouquinho assim! É muito engraçado que o cara tava... A gente tava dentro da van, o cara perguntou qual era o nome da reserva, e quando ele saiu pra conferir a reserva, a gente caiu na gargalhada. Alexandre Ottoni! Botou a mãozinha. Que vergonha. Eu fiz a mãozinha. Ai, que ridículo. Não, mas a senhora Jovem Nerd também pirou foda. Ela pirou. Porque o italiano falando inglês é legal, né? Nenhuma palavra dele termina em consoante. Sempre termina com uma vogal. Sim, sim. Né? Sim. Então... Todas as palavras em inglês que terminam em consoante, isso, eles colocam uma vogal depois. Exato. Good é gooda. Gooda. It's a me, a Mario. É por isso que também. Ah, eu gostei, eu adorei. Aí a senhora Jovem Nerd pirou, ela ficou, nossa, que legal. Adoro eles falando inglês, adoro. Pronto. Falou a viagem inteira com um sotaque maluco que ela criou. Cara, é bizarro porque a gente fala inglês e a gente começa a inventar um sotaque que não existe. A gente começa a falar inglês com sotaque italiano, sabe? Que please, could you... Please. Where is your restroom? I like it. From now on, I'm going to speak like that. I don't want a Brazilian accent. No, this is much better. Cara, é muito bom. É assim mesmo. I like a viagem inteira. Era assim, esse sotaque é de maluco. Muito... Caraca. Like reclamam do meu Ottoni. Não, mas o dela era engraçado. I like it. It's fun. Aí a gente comeu uma pizza maravilhosa, deu um rolezinho ali, já era de noite e tal. E fomos pro quarto descansar pro dia seguinte, né? É, fomos, botamos pijaminha, deitamos. Aí toca o telefone. Eu já tava até cochilando, tenho que confessar. É. Toca o telefone no quarto. E aí, aquela voz um pouco anasalada, falando assim... Não vai dormir, não. Não vai dormir, não. Desce aí pra gente tomar uma grapa. Caraca, apareceu o Paulo Coelho. Nossa, eu nunca troquei de roupa tão rápido, né? Nos intimando a descer. Ai, meu Deus, o cabelo horroroso eu prendi. Fiz um coque. Fomos dar um rolê por mais a fundo em Bassano. A gente não e tinha dado tanto. Foi muito maneiro. E ele falou, não, aqui Bassano é famosa pela grapa, sim, né? Que é um aguardente. Sim, a cachaça dele. Isso. Por isso que é Bassano del Grappa. É isso, exato. Ele, eu vou levar você pra tomar grapa. Eu porque não fazia de Bassano. Ideia do que era uma grapa. Eu só sei que ele falou que era feito da uva. E fomos lá no barzinho tradicional de grapa tomar grapa com o Paulo Coelho, cara. Caraca. Isso é uma vida que merece uma música. Ah. Muito luxo. Não. Mas aí, cara... Eu descobri o que era a grapa no momento que eu engoli a grapa. Que ela desce queimando. É uma cachaça. É uma cachaça italiana. É gostosa. Não é gostoso, não. Queimando. Achei gostoso, não. A gente finge que acha tudo ótimo, né? Eu tipo, ai, que delícia. O cara, meu estômago tava burn, baby, burn. Senti dor no estômago a noite inteira. Mas não perdi a pose. Nós estávamos a Mauri. Estamos aqui provando a grapa. Olha a grapa. Grapa de Bassano! Com o Paulo Coelho! Por favor, né? Estávamos muito seletos. Estava me sentindo a Mauri. Foram 3 dias, muito. muito, meu amor, né, senhora Jovem Nerd? Sim, uma vida de luxo. Uma compramos casa... roupinhas para os 3 dias, né? Sim, estávamos programadas. Roupinha chique número 1, número 2. Aí, só que tinha almoço com Giuseppe, jantar com Giuseppe, conferência de imprensa, festa. As roupas começaram a acabar. Nossas roupinhas vão acabar e vão descobrir que somos fodidas. Não somos pessoas que temos iates, helicópteros. Não, teve um dia, foi um compromisso atrás do outro e era só comer. Era. O Giuseppe ligou pra gente. A gente até tem que agradecer ao Paulo Bombonatti, nosso amigo, que descolou os chips pra nós na Itália. É isso, de 3G, ilimitado. Se melhor, o Bombonatti, né, soubesse que vocês iam encher tanto o saco dele, ele não teria conseguido. Caraca, o que foi dado do Bombonatti. O cara sofreu. Era de 5 em 5 minutos. Ah, vou ligar pro Bombonete. Bombonete, como é que se fala diarreia italiana? Esse foi o melhor. Como se fala diarreia italiana? O Jovem Nerd teve piriri no início da viagem. Adaptação à comida italiana. E aí, cara... A gente... Bombonete, como fala diarreia italiana, por favor? Imagina, cara, no meio da reunião, é diarreia igual no mundo inteiro, né? Pode entender. A gente chega lá na farmácia, é please. I need a medication for stop shitting pants. Do you have any medication? My husband is shitting his pants. Ai, coitado, tudo era o Bombonete. Como é que faz pra pagar aqui o pedágio? Pô, realmente, você vai no outro país, você não sabe como é que é o esquema do pedágio. Bombonete! Porra! O cara falou, qualquer coisa me liga, bicho. Qualquer coisa, olha como virou se qualquer ferra. Coisa me liga. Virou qualquer coisa, qualquer coisinha. Ligou qualquer coisinha. Mas, cara, é engraçado que esses 3 dias foi muito Inception, né, cara? Era uma coisa muito diferente da nossa realidade, né? A gente tava numa conferência de imprensa numa vila italiana, toda chique, meu amor. E veio o Giuseppe, CEO da Montegrappa, nos apresentar o Jean Alesi, ex-piloto de Fórmula 1, dizendo que ele viu o Nerd Office. Caraca, isso parece sacanagem. É, isso parece. Caraca, cara. Muito doido, cara. Cara, a quantidade de gente naquele local que já tinha visto o Nerd Office. Ele mostrou pra todo mundo. Mostrou. Por isso que eu falei. Agora tem que ter legenda em inglês. É verdade, é verdade. A gente porque agora, tem mó galera. Foi, nós somos internacionais agora. Vem os primos do Giuseppe. Hey, funny guy! Take a picture! Take a picture, please. E o Giuseppe, cara, ele, a gente não quer se falar porque ele é realmente um cara... Nosso amigo na Itália, né? We are part of the family. É, não, ele não falou isso, não. Ele não falou isso, não. Falou, na minha cabeça ele falou. Ele fala pra mim que a gente é família. Olha aí, é caraca, Itália, cara! Que eles são a nossa Italian family. Puta, que emoção, cara. Puta merda, tantos anos assistindo Godfather, tinha que dar em alguma coisa. Mas era só... ele, quando ele chegou, ele cumprimentou abraçando e dando um beijo no rosto. Achei isso muito foda, cara. Que irado, cara. Eu escutava a musiquinha. Não, porque ele é um perfeito italiano, né? Ele é um perfeito. Ele usa o cabelo com gel. Não, gente, eu e ele, cara, um cara muito atencioso. No meio da coletiva de imprensa, ele pega o microfone e fala, ah, queria aproveitar e dar os parabéns pra Agatha. Sim. Mas aí você vê como é que é a imprensa, coletiva de imprensa. A imprensa é maldosa, né? Era o dia do aniversário. Maliciosa. Era o dia do aniversário da senhora Jovem Nerd. E ele, no meio da coletiva de imprensa, falou, ah, queria dar os parabéns pra minha amiga Agatha. Faz aniversário hoje. Mas na mesma hora, a repórter que estava do lado da senhora Jovem Nerd perguntou, você é a namorada dele? É, esses boatos, né? As pessoas, mas, né? Mas, não foi à toa que a repórter perguntou isso. A forma que a senhora Jovem Nerd agradeceu deu a interpretar, né, não, cara? Não, é porque a senhora Jovem Nerd não sabia falar homenagem em inglês. Ela pensou, como se diz homenagem em inglês? Ela não raciocinou. Como é que você falou, Jovem? Thank you for the homenagem. Thanks for the homenagem. Thanks for the homenagem. I'm so excited. Aí na hora pergunta, você é namorada dele? Na mesma hora, você é homenagem? Caraca. Eu espero que ele não tenha ouvido isso. Giuseppe? Eu acho que ele já sabe. Eu espero que a mulher dele não tenha escutado isso. Ai, gente, que vergonha, gente. A mulher dele maravilhosa. Linda. Gente, a próxima encarnação eu quero nascer assim, com 1,80m, peitão, não, natural. Eu e a André, a gente ela batia. Ela era uma Mônica Bellucci. Ela era... A gente... A nossa cabeça batia nos peitos dela pra bater foto, né? Ela tão aconchegante. Anderson de Menard. Toma assim. O Jovem Nerd com diarreia no quarto. É sério, quando eu tirei a foto, a minha cabeça estava levemente aconchegada no peitinho. E aí, à noite, teve a festa do Paulo Coelho, a festa em homenagem a São José, que ele faz há 25 anos. Jubileu. E foi no castelo. Foi um castelo, é verdade. Foi num cara, foi tinha, muito meu amor. Tinha os guardas com tocha na mão. Bora, foi tão meu amor que a foto que ele tirou nessa festa saiu na revista Caras. Ah, meu amor. Essa é outra parte de Inception da vida. Essa foi quando a gente chegou no limbo. É, porque a gente saiu do Brasil zoando, né? Caraca, a gente vai na festa do Paulo Coelho na Itália. A gente tá caras, né? Já pensou, a gente sai lá na revista Caras, amigos? Paulo Coelho e amigos. E a gente saiu da revista Caras. Cara, isso é inacreditável. E a senhora Soberete chorou porque ela não saiu, né? Não saí. Ah, mas que droga. Supra-sumo da alta sociedade. Saímos. Aí não saímos lá. Poxa, meu vestidinho longo. Estávamos só arrumadinhas. Eu, não saí. Legal, e o Paulo Coelho com o presente que a gente mandou fazer pro Paulo Coelho. Sem um busto do Mago dos Nerds. Isso. Ah, foi maneiro. Nosso querido Márcio L. Castro fez com... Ficou animal, muito cara. Muito talento. A gente nem pagou ainda, inclusive. E não pagou ainda. E depois desse jabá, a gente não vai pagar. Cara, o Paulo Coelho ficou maluco com ele. Assim. Não, puta, ficou animal. E a gente saiu na revista cara com isso, cara. Muito doido. É muito sério, cara. Teve a parte bonita da festa, a oração... Em várias línguas, para São José. Depois teve as outras coisas divertidas, como por exemplo o Paulo Coelho com o guitarrista do Scorpions. Cara, o que que foi isso? Ele tocando e o Paulo Coelho cantando o que ele lembrava da letra. O karaokê mais caro do mundo, né? Mas ele tá feliz, cara. É legítimo, exato, cara. Não, estávamos todos felizes. Porra. Eu curti essa festa como nunca. Ai, cara, foi um festaço, cara. Foi maravilhoso. Agradecemos a Paulo Coelho pelo convite e foi uma experiência Inception. Aí a gente começou a parte da viagem que era a nossa road trip pela Itália. Isso, que acabaram nossos compromissos oficiais. Exato. Aí foi going crazy. E aí, cara, não, mas é engraçado. Aí voltou a calça jeans, voltou a calça leg, a bermuda, o tênis. Ah, voltou, foi uma farofada. Acabou uma vida de luxo. Acabou o glamour. Isso, cara, que assim, é uma coisa totalmente factível, porque a Itália, assim como qualquer país da Europa, em relação ao Brasil, que é um país continental, é pequeno. Sim, sim. Então a gente fala assim, se você cruzar a Itália de um canto ao outro no norte, que é a parte mais larga, é uma viagem de 4 horas de carro. Porra, exato. É Rio-São Paulo, cara. É menos que Rio-São Paulo, aliás. E aí, a nossa primeira parada, como Bassano ficava 1 hora de Veneza, a gente foi pra Veneza. Exato. Veneza realmente é uma cidade única e vale a pena ser visitada, porque não tem outra cidade igual. Cara, ela realmente... Né? A gente, nessa viagem, conheceu lugares singulares, né? Singulares, e Veneza, né? Ficamos amigos de um travesti. Esquecemos disso! Eu e a senhora Jovenez estamos muito comunicativas, viu? Estávamos falando de bolsa, olha, temos que comprar bolsa italiana, não sei. Aí tinha uma travesti que parecia a Mortiça. Ah, Jesus Cristo. Gente, muito mais bonito que muita mulher, né? Tem um travesti. Sim. Aí. Ah, começou filho. Com esse papo de que é muito. Muito... Mas, cara! Independente da sua amizade com o travesti. Brasileiro, claro. Deu, não, mas foi legal. Deu conselhos pra gente. Ela falou, eu também sou brasileira. Quer comprar uma bolsa bonita? Vai em Nápoles, sei lá. Segunda parte, Inception. Ah, é. A gente tá ali na Praça de São Marcos, que é a mais famosa ali de Veneza. Porque né? Veneza, você, se for um turista em nível alto, você faz em um dia. É, dá. Né? Dá. Dá pra fazer 2 pra curtir, mas se você quiser fazer várias cidades, você faz Veneza em um dia fácil. Ah, é verdade. A gente fez. Porque é Canais, andou de gôndola, Praça de São Marcos, acabou. E a igrejinha do Indiana Jones, se você quiser ver, que é maneira. Mas, olha, o passeio de gôndola é a parada turistão, mas vale a pena se você sair. O cara cobrou mais caro pelo pezinho extra ali que tá levando. O cara cobrou em dobro. Não, gente, no início do passeio, tava um cheiro de merda. Horrível! Então, porque tem essa lenda, não fala que Veneza é um esgoto a céu aberto, que fede pra cacete. É outra tal. Lenda que eu conhecia da Itália também. É, exatamente. Eu não tinha vontade de conhecer Veneza, porque eu achava que era esgoto a céu aberto. Não, mas não tava, né? Não fede, não. É, não fede, mas não fede. A gente só fedeu realmente num primeiro momento do passeio. Cara, mas era o cheiro. Não, é onde fica ali aquela... Foi justamente quando o Jovem Nerd entrou na gôndola. O cheiro de merda inacreditável. Mas aí depois passou e não voltou mais. Não, porque mais. Você foi caladinho? Sentou, relaxou. A bochinha secou, né? Parou de feder. Outra coisa que, assim, eu aconselho você não fazer, apesar de ser uma parada todo mundo faz quando chega em Veneza, é não ficar tirando foto com aquele bando de pombo. É. Ah, não. Tem uma porra de uma tradição, não sei quem inventou essa merda. De não, tirar foto com os pombos. Isso é uma tradição. É uma tradição. E, cara, não façam isso. Esse bicho é um rato que voa, cara. Cara, é nojento. Os pombos são nojentos. Não, as pessoas... Piunga, vida. Piunga. Não, piunga. O piolho que dá no rato, dá na pomba também. Ai, que gente. Eletrospirose na veia. É, e aí, a gente tava lá na Praça São Marcos e a gente tinha perdido... A gente tinha se despedido do Paulo Coelho embaçando. É, que festa. A gente, a princípio, iria se encontrar com o Paulo Coelho também em Veneza. Isso. Só que a gente acabou que o nosso schedule atrasou, a gente... Ah, vai ficar pra próxima. Isso, exatamente. E aí a gente, né, perdeu o contato, não falou mais com ele. De repente, ele tá na Praça São Marcos e é surreal. Eu tava com o telefone na mão, tentando ligar pra locadora de carro, que a gente ia alugar o carro no dia seguinte. E aí eu escuto assim, Lambda, Lambda, Lambda! Cara, muito... Atrás de mim. Eu lembro que eu levei alguns segundos pra poder me virar, porque eu tava realmente inception. Não é possível, aqui... Eu estava olhando as máscaras de Veneza, eu me lembro direitinho. Aí eu, meu Deus, Lambda, Lambda, Lambda. Viro pra trás, quem é o maluco gritando Lambda, Lambda, Lambda na Praça Marco? O Paulo Coelho, cara. Caraca, muito bom, cara. Foi muito surreal. Aí a gente tomou um café, meu amor, muito chique, lá na praça. Gente, mas foi meu amor. Foi, tinha música ao vivo. Foi muito legal. É muito surreal. Num dia, diarreia. No outro, café na Praça São Paulo com o Paulo Coelho. Bom, e aí, se você quiser fazer o que a gente fez, que é alugar um carro e sair dirigindo pela Itália... As estradas da Itália são ótimas, são super bem sinalizadas. Porém caras. Puta, o pedágio é caríssimo, pedágio, né? Você vai pagar uma grana de pedágio, mas é bem feito o sistema, porque você entra na estrada, você pega um papelzinho, um ticket, e aí você, quando sai da estrada principal, você bota o ticket e você paga só o percurso que você fez. Isso. Então é justo, é justo, né, o pedágio. Caro, mas justo. Caro, mas justo. É o preço daquela estrada. É claro que a gente foi com o GPS. O que nós utilizamos foi o TomTom, não estamos ganhando nada com isso. Do iPhone mesmo. É, né? Que o nosso era do iPhone, funciona perfeitamente. Você pode alugar o carro e alugar um GPS junto. Mas aí, peraí, o cara tem que ter o 3G pra funcionar o TomTom? Não, não precisa, não precisa, né? Ele funciona com... Com o GPS do aparelho. Com o GPS do aparelho, isso. E aí saímos de Veneza e fomos rumo à Aosta. Que muita gente não conhece. A Aosta é noroeste da Itália, perto dos Alpes ali. Tem uma estradinha que vai pra França e vai pra Chamonix, que é a cidade que vocês visitaram. Mas que a Aosta é um vale entre os Alpes que é cheio de castelos. É, não. E é mais. E no caminho pra Aosta, o Giuseppe falou assim, olha... Se vocês puderem, parem em Sirmione. Isso. E almocem por lá, que é uma cidade muito bonita. Que fica numa península no Lago Garda. Lago Garda é um lago fálico. Isso, se você olhar no mapa, o Lago Garda, a parte de baixo do lago é o saco. E Sirmione fica entre as bolas. Né? Mas é uma cidadezinha super... Caraca, cara. Também totalmente fora do eixo turístico. Maravilhosa, super pequenininha, castelo medieval, absurdamente foda, ruínas romanas, tudo, cara. Tinha patinhos, lembra? Né? Como é que faziam os patinhos na Itália? Ah, eles não falam quen quen, quen quen. Eles falam tipo magué. Magué. Magué. E aí a Aosta. A Aosta é esse vale de castelos. Se você quer fazer tour de castelos... É pra Aosta. É a Aosta que você tem que visitar. Cara, você vai andando pela estrada... É um castelo atrás do outro. Castelo, você vê castelo. Uma montanhazinha, castelo. Qualquer elevação de um morro de terra é construir um castelo em cima. Cara, é tanto castelo. A gente não conseguiu visitar tudo. A gente visitou... Dois ou três castelos. Também que visitar muito mais castelo que isso é um saco, né? Ah, também acho. Já não, mas depende, depende. Às vezes o cara tá numa vibe de ver só a castelo. Ele vai lá e vai se esbaldar. Um dia de castelo tá de volta. Tá bom, tá bom. Cara, é tipo uma Barra da Tijuca de castelo, né? Exato, exato. Não, mas é maneiro. É, muito maneiro. A gente foi no medieval que tinha até os móveis, lembra? Lembro. Eu digo Barra da Tijuca porque é um lugar que você tem que estar de carro, né? Sim, não, sim. Não vai conseguir andar de trem lá. Não, nem ônibus. Você tem que estar de carro porque fica cada um a 10 km do outro, 15 km do outro. Mas, cara, só de você trafegar na autoestrada... Já é um esculacho. Já, né? É foda, porque você vê tanto castelo, e castelo maneiro, cara. E atrás do castelo, Alpes. Montanhas. Exato, com neve. Puta. Cara, olha só, uma montanha que tem neve no topo, ela é melhor que as outras montanhas. Sim, é. Ela fica mais... Ela é mais foda. Ela é porque é uma montanha mais relaxada, ela é cabeça fria. E é muito, cara... É, belas fotos que você vai ter. Não, e esse é um lugar muito legal. A gente tentou ir pra Chamonix, isso, mas não conseguimos porque o túnel estava interditado, um caminhão tinha virado. Foi. Mas Chamonix não fez falta porque a gente foi em Montegrappa, que era inclusive um sítio histórico da Primeira Guerra e tal. Teve uma grande batalha da Primeira Guerra Mundial ali, onde os italianos seguraram os austríacos ali, naquela foi a fronteira final. Teve muita, muita batalha. Tem túneis de 5 quilômetros cavados dentro da montanha, dentro da pedra, cara, que o nego fazia pra criar janelinhas pra poder atirar nos austríacos de lá. Então, é muito foda, cara. E a gente subiu lá e tinha nevado, né, cara? Foi foda, cara. A gente chegou e tinha nevado à noite na montanha. Foi. Então, quando nós chegamos lá, ela tava toda coberta de neve e aquela sem pegada, fofinha, sem nada, sabe? É puta, foi muito legal, cara. Fizemos guerrinha de bolinha de neve. Tocamos na neve pela primeira vez. É um parecemos pintolim. E pode subir de carro lá, então. Pode. Tem esse sítio histórico, esse buraco na montanha. Você vê de um lado Itália, do outro lado Áustria. Foda. É absurdo. É coisa de você. Foda. Você vai subir na serra e você só vê a montanha que tá próximo de você. Quando você chega no topo e você vira a esquina, você vê os Alpes austríacos lá no fundo. É foda. E é tipo assim, é de explodir a sua cabeça imediatamente. Pra mim foi o momento ápice da viagem pra ali. E porque é um momento tão sereno, né? Porque não tem barulho, não tem cara, nada, um né? Silêncio. Nem passarinho. O lugar mais silencioso que eu já vi na... Não, passarinho chega lá em cima e congela e cai dormindo no chão. Silêncio. Inacredita, cara. Tem que ir. Se você quer viagem fora do eixo, passando Del Grappa, aluga um carro, sobe no topo da Montegrappa, você vai pirar. Mas a gente deu sorte, porque não tava aquela cerração. É, tava nem já vento, bem claro. Nem tá vento. Não tinha vento, então tava... Cara, a gente deu muita sorte nas 3 semanas que a gente viajou, né? Porra, só dia bonito. Aí saímos de Aosta, do Vale da Aosta, que inclusive ficamos num chalézinho no hotel, cada casal no seu chalé, né, acho que... Mas muito legal o chalé com os Alpes, chalézinho, é muito bonito, foda, cara. Foi bonito, foi bonito. E chalézinho. Aí descemos. Ah, foi aquele, né, um momento romântico. Descemos. Cara, era tão frio, lá era frio. Era frio. A calefação, que é aquele, é tipo um radiador com óleo dentro, normalmente numa cidade que não é tão fria... A calefação, quando tá ligada, ela esquenta. Você pode até se queimar se tocar nela. Lá a gente entrava, a gente sentia que o quarto estava mais quentinho que lá de fora, mas era tão frio que a calefação, ela não esquentava. A troca de calor era muito intensa, sabe? Assim. Good for you. É, essa parte eu não sou. Ciência com Azaghal. Troca de calor, não há? Então, a que você não fica fria. Que merda! Pegamos o carro, começamos a descer e a gente foi em outro circuito que não é muito turistão, né? Qual? Que a portuguesa descobriu, que se chama Cinque Terre. Ah, é verdade. Mas já tinha esquecido. Tinha esquecido completamente. Foi tão especial que a gente esqueceu. Um pouco abaixo de Gênova tem uma encosta muito bonita, italiana, ali do Mediterrâneo. E lá tem 5 cidadezinhas costeiras. 5 vilarejos. Vilarejos. De pescadores. De pescadores. Ali começou o momento completo do destrói. O que acontece? A hospedagem em qualquer um desses mini vilarejos é caríssimo. Uhum. Além de ser completamente incômodo. Por quê? Porque não é um hotel, é um quarto que eles te alugam. Isso. E você tem que caminhar na cidade carregando mala, cheio subiu de escada. Subir uma escadaria. Não tem garantia de estacionamento, porque se não você tem, for de não carro tem nada, não tem nada. É então foda. A gente quebrou a cabeça e descobriu uma cidadezinha que é perfeita pra quem quer visitar Cinque Terre. Exatamente. Chama-se La Spezia, fica um pouco abaixo das cinco cidades. Ela não é uma cidade turística, mas ela tem uma estação de trem. Exato. Com em um frente trem que, ao hotel. Com um trem que leva 10 minutos para chegar nas cidades. Isso, exatamente. A gente pegou um hotel em frente à estação, que devia mudar o nome pro hotel onde você fica se você quer ir pra Cinque Terre. Exatamente. Hotel em frente à estação de trem. Gente, foi uma tacada de mestre. E pronto. Então a gente chegou... E ali comemos o melhor macarrão da Itália. É verdade, uma cantina em frente ao hotel. Cantina Roots. Mega Roots. Mega Roots, o cozinheiro saía da cozinha com o avental todo cagado e vinha te cumprimentar, perguntar se você gostou do macarrão. É, cara, eu comi um macarrão com molho de tomate, só isso. Mas a Gal pirou, pediu duas travessas. Pedi, falei, mais um, por favor. É. Não, o cozinheiro ficou mega orgulhoso, saiu de lá todo cagado. Gostou do meu macarrão, né? É. Minha pasta. É. Muito bom, cara. Muito bom. Aí a gente chegou no hotel e foi perguntar pro recepcionista do hotel lá, né? Como é que era o esquema de Cinque Terre. E ele deve odiar, cara. Ele deve odiar. Ele odiar. Falar sobre isso, porque ninguém pergunta como é que é o esquema turístico aqui em La Spezia. Não, não. Deu, chega lá, só o cara parecia aquele ator George Hamilton, sabe? Fez o Zorro gay, o Drácula gay. Putz! O cara que é morenaço! É muito engraçado aquele ator. Ele e tá aí rindo. A gente perguntou como é que é o esquema das cidades e tal. Aí nasceu a frase da viagem. E ele era todo metido, meu amor, né? Com o cabelo grisalho, o Max e tal, todo bonitinho. A gente chegou lá. Ai, por favor! Do speak English, queremos. We want to go to the... Aonde a gente queria ir? Cinque Terre, meu Deus. Cinque Terre, né? O lugar foi tão especial. Queria... Não sabe nem o nome. Aí a gente queria ir nas melhores cidades. Porque são cinco vilarejos. Não dá pra ir nos cinco, né? É, a gente falou, não, o top 3. A gente queria fazer o top 3. A gente quer ir nessa aqui, que é a melhor dos vilarejos de Vernaza. Não sei, todos educadinhos, né? Todos turistas, né? Todos felizes, né, cara? You can't go to Vernaza. It's completely destroyed. O cara falou de uma maneira tão assertiva. You can't go to Vernaza. It's completely destroyed. Ele não falou, né, educadamente. Você viu mais gente, sabe? Aconteceu um problema. Você não pode ir em Vernaza. Está completamente destruída. Completely destroyed. É, porque teve uma ressaca, né? E aí a cidade ficou fodida. Aí o Jovem Nerd não entendeu direito, ficou, mas peraí, nós podemos ir lá visitar, pelo menos ele, like I told you before, it's completely destroyed. Tá, mãe. Muito sapato alto. Ai, desculpe. Muito obrigada. A gente saiu de lá. Aí a gente foi naquela pilha de fazer melhor de três e fizemos a, né? Melhor de três. Um é pouco, dois é bom. Que é ótimo, a gente acordou cedo, pegamos o primeiro trem, o trem das 8. E fomos para a primeira cidade, Rio Maggiore. Primeiro vilarejo. Isso. Andamos, a cidade vazia ainda, que a gente chegou cedão. E a gente ficou impressionado que tem um turismo de running. É, aquela galera hiking. Esportista. Caraca, meu irmão, muito parabéns. Esportivo. Eu me fodia de subir escada e os caras iam fazer Cooper na parada. É, de shortinho, né? De shortinho, Adidas. De shortinho, Adidas. Daquele frio. Mas aí tem, entra o primeiro vilarejo lá, Rio Maggiore, e a segundo. Manarola. Tem Manda rola. Aquele... Você pode ir a pé. Você pode ir a pé pelo um caminho na encosta, isso, que é isso. Muito bonito, de 25 minutos de caminhada, que eles chamam de... Via del Amore. Isso. De Rio Maggiore pra Monarola. E aí você chega na segunda cidade, mais bonitinha, a gente almoçou um belo peixe. Não, tem uma puta vista, tu pode descer até o mar. É, bonito. Pedras, você... água, cara... cristalina, você... Puta, muito foda. Ah, é melhor ir no verão, gente, que eu fiquei com vontade de nadar. É. E não, o Jovem Nerd cumprimentando o pescador. Caraca, pescador ruim. Passou o pescador ruim. Barburu até o umbigo. Fui andando e na minha frente tava uma italiana, que devia ser local, e ela chegou, passou pelo cara e falou, buongiorno. Aí ele, buongiorno. E aí... imediatamente eu passei na frente do cara. Aí a minha reação foi falar, bom de ouro. Aí o cara respondeu... Caraca, cara, que escroto. Você não é daqui. Tipo, não era pra dar bom de ouro. É porque o nosso bom de ouro, né, deve ser um bom dia. É, deve ser bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. O cara deve adorar turista, aquela merda. Pô, o cara tá procurando a Mob Dick até hoje. Whatever, teu bom dia. O cara era totalmente capitão erra. Pô, mas nós comemos um peixe lá. Cara, isso foi inacreditável. Cara, a mulher, ela traz o peixe... Na mesa. Na mesa, o peixe... Recém-pescado. Recém-pescado pra você ver. Com anzol na boca ainda. Ah, esse é o peixe que eu vou preparar pra vocês. Cara, o peixe tinha cheiro de mar, cheirosão. Não, foi... Nossa, muito foda. Assim, é outro circuito que você faz em um dia também, né? Se você chegar à noite em La Spezia, no dia seguinte você vai de manhã vai embora. Não precisa fazer assim, pro vilarejo, fica tudo igual. Chega uma hora, né? Que faz, faz as duas primeiras cidades, Via del Amore. O legal é você fazer Vernazza, mas... Agora, se for no verão, vale a pena, porque tem praia, né? Aquela coisa toda. No frio, não dá, assim, né? Tem praia mais bonita do Brasil, né? Isso é a graça do negócio é realmente ser um vilarejo de pescadores, bem roots, né? E comer bem, né? Comer peixe come fresco. Come-se bem. O legal da nossa road trip é que as coisas realmente são perto. Então, a uma hora daquela cidadinha Las Pedras que a gente usou como base pra visitar Cinque Terre, tinha Pisa. Sim. Que é uma cidade que você vai ver só pra conhecer a porra da torre. A gente nem ia parar em Pisa, né? A verdade é essa. A gente ia pra Florença direto. Que a gente tava um pouco atrasado no nosso roteiro. A gente, vamos então eliminar Pisa e a gente acerta. Mas aí, quer saber? Como a gente saiu mais cedo de Cinque Terre, porque tava completo o vamos parar aqui em Pisa. A gente estacionou e foi andando, de repente virou à direita e viu. Uau! É muito emocionante. Eu adoro ver essas coisas que a gente vê a vida inteira em desenho animado, em filme, no Super-Homem. E de repente você vê aquela parada na sua frente. Porque é impressionante, cara, a torre inclinada ali. Ela é mais torta do que imaginava. Não, muito mais. Não, mas a Azaghal falou uma coisa importante da Torre de Pisa, que pouca gente sabe. Que ela foi sendo tentar acertar na construção. Isso, ela não ficou pronta. Ela não ficou pronta e entortou do nada, né? Exato. Ela... Opa, e entortou a base. Vamos tentar acertar. Ih, caralho, entortou. Foi entortando durante a construção. Isso. E as caras foram tentando acertar a torre. E ela é curva, na verdade. Ela, né? É tipo um C. Exato, então é por isso que ela tá em pé, que se ela tivesse retinha, ela tinha caído. Mas e a graça da torre é você fazer a fotinha em perspectiva. A gente chega lá, coisa de turista fodida. Ah, mas foi boa diversão. Todo mundo se diverte. E foi a graça de Pisa fazer a foto. Aliás, foi só isso, nós fomos lá, fizemos uma foto e fomos embora. Não, a gente não fez só isso, a gente foi lá, fez a foto, aí a portuguesa perdeu 45 minutos procurando o imã de Pisa. Não, porque eu tenho uma tradição, gente. Todo lugar que eu vou... É uma maldição. É uma maldição, não. Todo tradição. Lugar que eu vou e Pisa e conheço, eu tenho que levar um imã daquele lugar. Tem gente que leva cartão postal, eu levo um imã. Só que eu quero levar um imã que eu goste. Tem imãs cafonas, horrorosos. Eu não, eu fico escolhendo um imã que eu falo, esse tá bonito. Esse é a Torre de Pisa. Isso leva 45 minutos. Gente, eu fico olhando. Em média. Qual é? Vocês estavam lá uma hora fazendo fotinho, eu fiquei me divertindo ali, vendo o imã. Saímos de Pisa e fomos pra Florença. Firenze. Que fica uma hora de Pisa. Sim. Gente, eu fiquei apaixonada por Florença. Eu não imaginava que ia ser tão lindo. A Florença é uma cidade que a pessoa vai à Itália, tem que conhecer a Florença. Tem algumas que você não precisa conhecer. Se não quiser fazer tour de castelo, você não precisa ir à Ostra. Se você não quiser fazer fotinho da Torre de Pisa, você não precisa ir à Pisa. Mas Florença você tem que ir. Tem que ir. É foda. É tem foda. Que ir, que é lindo. Florença é uma das principais cidades do Renascimento. Lá tiveram os maiores mentes do Renascimento. Tiveram Michelangelo... Galileu, Leonardo da Vinci, essa galera toda, cara. Então, assim, é uma cidade que respira arte, respira história da arte e história da humanidade também, cara. Tem lugares lá fascinantes, não só turísticos, como a Ponte Vecchio, que é muito boa pra você, né? Tirar foto. Tem o Davi. Vamos ver o Davi. Como você tem que ir na... Caraca, isso é um problema de Florença. O quê? Eles têm a porra da estátua do Davi do Michelangelo. E aí, criou-se um turismo, eu não sei se é um turismo gay, eu não sei o que. Mas, cara, é peru na cidade toda, meu irmão. É, eles vendem imã de peru. Foda essa estátua. Só o peru do Davi. É só o peru da estátua que importa, cara. Tem até cueca com peru do Davi. Tinha postal, cartão postal, que era só a imagem do peru, é um círculo assim, lembra? Fazendo o ó, aí uau, baby. Pra mim, Florença, você resume é isso. Gente, mas ele é muito maneiro, né? É, o peru também é maneiro. Não. Olha só, não se engane, se você for na praça lá do Palácio Vecchio, tem um Davi na rua, que era o lugar onde o Davi originalmente estava, mas agora é uma cópia. O Davi original tá dentro do museu chamado Academia. Você tem que ir lá, paga uma entradinha, enfrenta uma filhinha. Quando a gente tuitou que tava no museu, teve um cara que botou assim: só assim que os agora já verdade vão na academia. Esse tweet foi bom. É um museu quase todo dedicado a Michelangelo. E tem o Davi original, que é impressionante, cara. Não, você, é bonito, gente. Você está porque é gigante, cara. E é muito bem feito, cara. Muito maneiro o Davi. E não pode tirar foto lá. Não pode tirar foto. Mas eu tirei, fuck the police. Eu queria tirar aquela em perspectiva, botando a mão no alto. Vai ver que é por isso que eu não posso tirar. Todo mundo quer fazer a parte do peru. Isso é maneiro. Mas é maneiro porque Florença, independente do peru e do David... É uma cidade realmente foda, cara. Independente do peru do David. É uma cidade realmente foda, bonita, e tem esculturas pra tudo que é lado. Não, cada uma mais linda que a tem outra. Tem a Ponte Vecchia, que é realmente muito interessante. Ah, é linda. Que é da família Médici. A Ponte Vecchia é da família Médici? Não sei. Era. Falaram isso? É, ela foi construída pelos Médici pra eles poderem andar sem sair no sol. Ah, né, então. Tudo e graças a Deus... Florença é Médici. E graças a Deus o Hitler não destruiu aquela ponte, porque ele destruiu todas as pontes. Não, isso é verdade. Quando os alemães começaram a recuar em 44 na Itália, eles destruíram todas as pontes, né, pra atrasar os aliados. E tem uma lenda que o Hitler pediu especificamente para não destruírem a Ponte Vecchio. Porra! Ele fez pelo menos um favor à humanidade, esse filho da puta fez. E não destruiu a Ponte Vecchio, que seria uma grande perda, que é um... Né, É, hoje é uma ponte que vende joias, não é mais nada. Hoje só tem loja de joia lá, exato. Mas não, mas ela é linda. É um cartão postal. Eu tinha muito receio antes de viajar pra Europa, nunca tinha viajado, e de ir pra um país onde eu não falasse a língua. E tipo assim, caraca, como é que... Você vai se comunicar, você não sabe falar a língua, se o cara não sabe falar inglês, né? Cara, todo mundo fala inglês na Itália. Se o cara não fala inglês, o cara é tão gente boa que ele vai conseguir se comunicar com você de alguma forma. É verdade. Os italianos, cara, estão de parabéns, têm o meu coração, cara. Italiano é um povo... É latino, é um povo alegre. É como brasileiro. Um povo feliz. É como um brasileiro. Um povo que tá afim de ajudar. A gente foi bem tratado por todo mundo mesmo. Só o cara que completely destroyed, que foi mais ou menos. É. Mas ele tava de saco cheio lá. Mas ele não maltratou a gente. Ele só foi daquele jeito snob. Mas todo mundo, cara... Aí, cara, a gente parou num negocinho de uma paradinha de estrada na serra pra subir a Monte Grappa, que não é um lugar turístico, não é nada. A garota falava inglês, a garota do balcão. Entendeu? Então eu perdi totalmente o medo de não conseguir me comunicar no lugar. O italiano realmente se esforça pra se comunicar com você e tá sempre de bom humor. E nessa de estar sempre de bom humor, a gente foi jantar num restaurante lá Nossa. Em Florença que tinha o garçom Funny Guy, né? Caraca, ele ficou com uma medo de falar que o cara era Funny Guy. Ah, eu falei. Falei, you're a funny guy. Porque tem aquela cena do Bons Companheiros, né? Aí o Azaghal falou, tu vai morrer. Não assistiu Bons Companheiros, não? Funny guy how? Funny how? Like a clown? Funny I amuse you? I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh, I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? You know how you tell a story, what? How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me what's funny. Cara, mas é muito engraçado, porque o cara quando descobriu que a gente era brasileiro, Brasil, Kaká, Roberto Carlos e tal, aí quando ele falou Roberto Carlos, ele mencionou a perna, perna torta, não sei o quê. Português e a senhora de Almeida. Meu Deus, como é que ele sabe que o Roberto Carlos tem perna de Eu juro que eu achei que a gente tava falando do canto. Eu também, falou a perna. E eu quase, que, e eu quase falei, aquilo foi no acidente de trem quando ele era criança. Ai, cara, maluco, cara. Mas eu jurava que eu já ia dar perna toda, meu Deus. Coitado. Aí a Agatha, é o seguinte, todo mundo pediu massa e a Agatha pediu... Carne. Carne. Ela carne. Ficava perguntando, como é que é ele? This is meat. Meat. What the medium meat? It's like a beef. You know. It's good. E ela ficava sem entender. Aí ele trouxe umas torradas, né? Falou, look, brusquetas. Your meat. Era realmente funny guy. É a brusqueta com a pastinha de azeitona, então era escura. Ele falou, your meat. Your meat. Aí your ele meat. Trouxe uma outra e eu falei, this is chicken. Adorou. Aí pronto. Não era a minha. Cara, olha só. Quando você for nessa região, principalmente ali, Florença, que é a região da Toscana, você tem que pedir essas brusquetas de tomate com azeite. Simples, a mais simples de todas. Porque lá tem o melhor azeite do mundo e o melhor tomate do mundo. Ou pelo menos um dos melhores, né? Você come um pão com tomate e tu fica... E azeite, você fica... E você vai pro céu, cara. Você é impressionante. Então, cada país tem uma comida que é a sua especialidade, né? Que a terra é melhor, que, né... o clima, é tudo. E porque eu fiquei sabendo, que me contaram lá, que é o seguinte: aqui a gente existe azeite italiano, virgem, extra virgem e tudo mais, para exportação, que a gente pode comprar aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo. Sim. Mas o que me disseram é que esses países, eles reservam o melhor para eles. Sim. Por quê? Porque parte da viagem para a Itália se concentra na culinária também. Uhum. Então, se você quer o melhor azeite italiano, você tem que vir aqui na Itália pra provar, entendeu? Exatamente. Então, a gente não conhece certos sabores. A gente percebeu aqui. Isso na Espanha, ano passado, quando a gente provava as azeitonas, que era inacreditável. Sim. As melhores azeitonas da minha vida. Por mais que você procure uma azeitona importada, que seja, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exatamente. E aí, o cara trouxe o bifão da Agatha. O azagal. Não pode ver um pedaço de carne, que ele se descontrola todo. Na hora que o cara pousou o prato sobre a mesa, na frente do salão. O azagal derramou água. Garrafa d'água. Em cima do bife. Cara, foi muito engraçado porque o Funny Guy, a reação automática dele foi gritar, mamma mia! Mamma mia! Foi muito estereótipo. A live do estereótipo. Cara, a gente não sabia se ria, se secava a carne. Mas bom. Ele pensou rápido e salvou o bife da água. Ele salvou. Ele veio lá, sacudiu meu bife. Colocou no pratinho novo. Cara, foi muito engraçado, mamma mia, cara. Mamma mia. É muito sério. Mamma mia. Ainda botou a mão na cabeça. Mas o melhor de Florença não foi isso? Porque a Florença tem a Catedral do Uomo, né? A bela catedral por fora e chinfrim não por é dentro. Não é Catedral do Uomo. É o quê? Duomo é Duomo catedral. É catedral. Ah, Duomo é tipo o nome pra catedral. Olha! Catedral do Homo. Eu bem que eu tava achando estranho que toda cidade tinha uma Catedral do Homo. O franguinho de Chicken Little, né? Então, o peguinho de Chicken Little. Pô, toda cidade tem uma Catedral do Homo. Como é que pode? Então, o Duomo de Florença é a Catedrale de Santa Maria del Fiore, né? Acho que é famosíssimo com aquela porra. Não, mas é lindo. É o maior domo de tijolos que eu li do mundo. Levou 140 anos para ser construído. O que temos de catedral é pouco, não tempo. É nada. É. Mas é um lugar fantástico. É um lugar tão, assim, é tão grande, tão gigante que não cabe dentro da foto. Você quer tirar foto? É, esses lugares, por mais que você veja fotografias, cara. Caraca, cara. Só ao vivo você tem real percepção do que é. Não, é muito lindo. Catedral linda por fora, por dentro é meio, né? É sempre assim, né? Gastaram muito tempo, né? Mas caprichando por fora. Mas por fora, os caras estão lavando, né? A fachada, né? Restaurando e tudo. Ah, ela tá limpinha. E aí você pode subir na abóboda. Sim, que é alto pra cacete. E a gente, vamos subir, não sei, vamos lá, já tá, pronto. Não, eu botei pilha, vamos lá, vamos subir. Ele botou pilha achando que ninguém ia aceitar. Aventura, eu já subi essa porra na Assassin's Creed, é facinho, tá? Aí, cara. Aí eu falei, agora nós vamos. Agora aí depois ele começou a amarelar. Não, porque eu cheguei perto e comecei a olhar a altura. Aí tava lá, 400 e tantos degraus. 460 degraus. Ai, meu Deus. Aí eu falei... Será que... Aí comecei a ficar nervoso já antes de entrar. Meu Deus do céu, gente. Mas aí imaginava porque assim. Ele começou a pensar, e se eu tiver um ataque do coração, alguma coisa aqui dentro, não vai ter como me resgatar, vou estar lá na escada gigante? Porque na Europa é muito diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara te avisa o tempo inteiro, ó, cuidado, se você é cardíaco, se você tá grávida, se você tem problema de labirintite, se você tem isso e aquilo, não suba, não vá, cuidado. Na Europa, a filosofia na Europa é aquela que o Eduardo Spohr falou, se morrer, morreu. Se morrer, morreu. É isso aí. Sobe a escada aí, se morrer, morreu. Aí, meu irmão, eu achava que a gente ia subir na escadinha assim, ao longo das paredes da catedral. Ah, eu também. Ser tranquilo e tudo. Ah, não, era agressivo. Aí o cara, você entra num corredor minúsculo. Escuro. Escuro. De pedras medievais. É. E você começa a subir e vem uma galera atrás. Vem uma pressão. Não, é aquela pressão que você não pode perder o passo, né? E não tem como retornar. É. Você vai subir, sei lá, três lances. E você não vê onde termina você, porque tudo estreito, tudo escuro. É, e não é uma escada que você não consegue olhar pra cima. Não tem um vão. É. Não tem um vão. A escada você... É um caracol. Você só vê imediatamente à sua frente ou imediatamente atrás de você. É, e você não vê, não tem andar também, então você não sobe três lances de escada e chegou num andar, num pavimento. Não. Você sobe aquele corredor minúsculo sem parar e você começa a não ver, essa porra não vai terminar, essa porra não vai terminar, essa porra não tá. E eu comecei a ficar nervoso, já sem fôlego. Não, aí passou. O Jovem Neto subiu 10 degraus? Não. Isso era lá pro 15º. Não, o cara solta um peido. Inacreditável. Não. Mas foi mega alto. E aquelas paredes de pedra fez ecoar bonito. Eu só se salvou, senhora Jovem. Eu não aguentei. Eu admito. Eu me peidei. Sabe o filho da mãe? Eu fiquei nervoso, cara. Estava só que a ordem era assim, ó. RPG. Tava a senhora Jovem Nerd na frente, Jovem Nerd atrás, Portuguesa e eu. E a minha cara tava na altura da bunda do Jovem Nerd. Eu então, já... nem fedeu. Não porque... fedeu, eu não senti nenhum cheiro. Não fedeu, porque eu estava ofegante, né, subindo a escada, e eu traguei aquele peido inteiro. Porque tava respirando pela boca, né? Não, eu tava respirando pela boca. E foi, traguei, peida que eu trago. Nem fedeu aquela merda. Ai, caralho, cara, filha da puta. Foi muito escroto. Mas foi aquilo mesmo. Eu me senti que... comendo cocô. Sabe aquele negócio do cagaço que a Zagal falou? Ah, quando o cagaço é muito forte, o porra, corpo mas chega... vira parei, a bunda pra parede. Cara, a galera parou de trabalhar, cara. E... Podia ter virado a bunda pra parede, pelo menos. Nessa hora, é cada um por si. Não. Aí, cara, todo mundo teve uma crise de riso. Inacreditável. Ai, gente, eu ri. A portuguesa tão... tava com gás no riso, né? Por isso que ela tava rindo. Tava rindo, né? Gás velho, né? O fôlego que já tava foda. Foi pro caralho, cara. Ai, eu quase fiz xixi na calça de tanto rir, gente. Não, fala a verdade. O quê? Você falou que mijou na calça de tanto rir. Não, tá. Foi só as gotinhas. Ai, mas, cara, eu perdi todo o meu fôlego ali. Não, é. Todo mundo teve. Que programa. E aí ficou. Cara. O padre, lá quando você entra, começa a subir, ele fala, pede um maior silêncio absoluto. E a gente, as gargalhadas, gritando. Zereges. Mas aí. Aí a gente conseguiu chegar no primeiro lance de escada. O primeiro de qualquer patamar. Maneira, primeiro patamar. Sei lá quantos metros assim. 60 degraus só. Era. 60 degraus, era quase maluco, nada, era muito quase mais. Nada. Não, era 100 e pouco, acho. Vai. Era um lugar que tinha umas estátuas assim, de santos. E eu, tiro umas fotos aqui, só pra tomar fôlego. Mas é engraçado você ver essas fotos. A minha cara é de desânimo. Eu tava muito fodido, cara. Eu tava achando, é aqui que eu vou morrer, cara. Vai ser uma merda. Eu vou morrer, eu não vou ver o Hobbit. Vai ser uma merda. E quando eu vejo o Nerd, começa a pensar assim, né? Porque as coisas que ele vai perder. E aí... Aí, beleza. Não, vamos lá. A gente recuperou o fôlego, vamos continuar. E a gente subiu mais. Eu falei, vamos, Jovem Nerd. Vai devagarzinho que dá. Vamos embora. Ah, não. Vocês desistiram. Não. O Jovem Nerd... Olha só. O Jovem Nerd... Não, vou falar. O Azaghal e o Jovem Nerd desistiram. Aí disseram assim, vão na frente e contem quantos degrauzinhos tem até o próximo patamar. E nós contamos. E a gente liga pro celular. Pra saber. Aí ligaram pro celular. Foi isso mesmo. Acabou que tá com o celular. Quantos degraus? Quantos degraus tá no segundo patamar, a gente? Ah, fácil, mais 80. Mas 60. Aí eu falei, é só 60, Jovem Nerd. Vamos beleza, lá, cara. Vamos lá. Eu fiquei pra trás pra ajudar o cara. Que desculpinha! Que desculpinha, desgraçada! Muito amigo nessa hora, né? Aí a gente foi devagar e sempre. Eu na frente dessa vez. Né? Cara. E... aí conseguimos chegar foi... na base da chapeleta lá. Eu sou 60 degraus, achei que ia chegar lá no topo. Não, a gente chegou na porra do vitral redondo da parada, cara, que é lá na base. Era a base. É a base da cúpula. Eu, puta que pariu, fudeu. E aí, dali, só eu e a senhora Jovem Nerd que tivemos com a esperando todo mundo aí. E eu, que o Azaghal falou, se você ficar comprando imã, ficar comprando livrinho de merda, eu não vou carregar. E eu comprei os livrinhos da Basílica, do Duomo. Comprei imã do Duomo. Comprei santinho pro meu pai, pra minha sogra. E aí fui carregando aquilo tudo, mais o meu casaco, que eu já tinha tirado há muito tempo. Eu tava suando em bicas. E aí nós fomos subindo. E ali, dali em diante, ficou muito mais escroto, né? Ah, sim. O negócio estreitou mais ainda. O teto tava raspando na cabeça. Ai, meu Deus, cara. A catedral é tão grande e a porra da escada tem que ser essa merda. E o degrau? Eu acho que eles podiam botar o elevador ali. Eles podiam. Podiam. Mas botar onde, gente? Bota lá de fora. Lá de fora é elevador de vidro. Que estragando as teses. Sabe quando você bota o moderno e o antigo um do lado do outro e fica bonito? Fica bonito, não, fica bonito. Gente, fica bonito. Só pode chegar lá em cima e ver a vista quem é merecedor. Quem é merecedor. As pessoas lá embaixo acharam muito bonito a nossa atitude, porque a gente tem que esperar todo mundo subir pra poder descer pela escada de subida. A sorte é que a gente subiu no final do dia, que senão a gente ia tomar um chá de cadeira. Não, mas peraí, deixa... E aí depois que a gente conseguiu descer, as pessoas lá de fora da igreja acharam muito bonito eu saindo de joelhos da igreja. Muito religioso, rapaz. Porque a escada pra descer arrebentou meu joelho. Ai, que merda. Eu saí da igreja de joelhos. Saí no meio de Florença, ajoelhado. Ah, não. Eu e a senhora Jovenete tivemos garra. Fomos subindo. Cara, o degrau era huge, né? Era. De um degrau pro outro, um degrau vinha na minha cintura, né? Nossa. No final, já tava vertical, total. Tava vertical. E o negócio ficava cada vez... Teve uma hora que eu achei que eu ia morrer. Eu falei, caraca, não acredito que eu não vou chegar lá. Aí uma menina virou pra mim e falou assim... Aí ela viu que eu tava desesperada, eu falei assim, ah, não aguento mais. Aí ela olhou pra mim e falou assim, em inglês, 13 steps, mas 13. O italiano, ele não, se ele falar pra você 30... Não, se ele falar 13, ou 13, é 30. Não faz diferença. 13, 30, 50 e 15, pro italiano é a mesma coisa. Aí tá, 13 steps. Aí eu falei, aí eu tomei um gás, tava morrendo, mais 13 passos, porra. Tomei um gás. Mas não era 13, porra nenhuma, tinha mais de 30 ainda. Mas eu fui até o final. E aí quando você chega lá em cima, você é uma recompensa. Sim, temos uma porque você venceu, você chegou ali, você não morreu, né? E aí você vê aquela vista, você mereceu. É um prêmio pra você ter vencido, não ter morrido no caminho. Se morrer ali, não tem como tirar. Não, não tem. Fica ali. Vai ficar ali fazendo parte. Eles te botam na pedra, eles se encaixam na pedra. É, mas foi lindo. Você vê Florença inteiro, vale a pena. Se você não morrer, vale a pena. Se você não morrer. Foi lindo, eu amei. E me senti, senti ali que eu fui uma vencedora. Deixei vários medos, tipo de claustrofobia pra trás, né? Porque foi bem claustrofóbico aquela porra. Mas a gente venceu, eu venci. Eu vou pro céu. Eu perdi. O Shopping Nerd começa com a porra dos discursos dele de ficante. A gente desceu da escada, na merda, joelho doendo. Ele... Derrotados. A gente... Isso é pra mostrar pra gente que a gente não tá bem, cara. É verdade. Fala mesmo. A gente tem que emagrecer e voltar aqui e derrotar essa escada. É isso que eu vou fazer. Ah, vai tomar no cu. Vai derrotar pra eu vou derrotar a escada. Ah, não. Eu tem vou. Que derrotar, gente. Porque aquilo ali... Vai pra minha lista de coisas que eu tenho que derrotar quando emagrecer. Continuando nossa road trip. Então, de Florença pra Roma era umas 3 horas de viagem, um negócio assim, de carro. É. Só que a gente... A gente tinha 4 dias em Roma. E a gente falou... É muito. Hã? É muito. Muito, muito. 2 dias pra Roma tá... E a gente falou, tamanho. No meio da estrada, olha, estamos passando perto de Assis. A gente, né, tem que dar uma desviada de Florença. É. Vamos pra Assis ou não vamos? Eu falei, vamos, que meu pai falou que é lindo. Então. É, meu Deus. Tá, então vamos pra Assis. E aí, foi a melhor decisão que a gente teve, puta cara. Puta merda, cara. Assis, pra quem não sabe, é a cidade de natal de São Francisco de... Assis. É, ou Francesco de Assis. De Assis, é. Em italiano é São Francesco. Ai, eu adoro os nomes em italiano. Francesco. José é Giuseppe. Giuseppe. Francisco é Francesco. É, é tudo muito mais bonito. É bonito. Assis é uma cidade medieval, murada, na encosta, que é impressionante. Se você quer visitar... Uma coisa é você visitar o castelo medieval, outra coisa é você visitar a cidade medieval. É bem diferente. Cidade inteira. Bem diferente. Assis é isso, cara. É a cidade morada que vai te transportar no tempo. Se você gosta de RPG, você vai se sentir jogando RPG. Se você gosta de história, você vai se sentir na Idade Média. A gente ficou de boca aberta. A gente chegou lá. A gente ficou. Eu fiquei surpreendido. Não é, cara? Foi um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Não, e qualquer viela, qualquer rua que você vire, é foto. É um quadro, uma foto. É uma linda, foto. Um quadro e tudo. Sabe o que a gente fez? A gente foi, subiu de carro até o alto da cidade. Isso. Estacionou. Porque a cidade é na encosta mesmo. Isso, exato. E aí a gente foi descendo. Como já era duas e quase... Olha que espertinhos, né? Tá. Tá de topo. Já diz o São Francisco pra baixo, todo santo ajuda. São Francisco. Já diz o São Francisco. Beleza, foi descendo. E puta, cada esquina, cada rua que a gente virava era uma foto, era 10 fotos, era 100 fotos. Lugar muito foda, cara. Muito foda. É. Se não bastasse isso, que já seria o suficiente pra você parar e conhecer Assis, ainda tem um templo romano. Tem, é verdade. De 2000 anos. Na verdade, o romano é a fachada do templo que sobreviveu. Depois eles construíram uma igreja, né? Dentro, hoje é uma igreja. Mas a fachada tá há 2000 anos preservadíssima, cara. É muito foda. Você vai lá, encosta sua mão, sente aquela história toda. É muito alucinante. É muito, sabe, é uma experiência. Como eu falei várias vezes nas gravações dos vídeos da Nerd Tour, quando você vai à Europa, você não só estuda a história, você vive a história, você vê, toca nas coisas, cara. É, vivencia as coisas, né? Lá em Bassano tem uma parede que é toda cravejada de balas de uma batalha de Napoleão contra os austríacos. E a parede está preservada até hoje. Mais de 200 anos teve aquela batalha e você vê. Você vê a história ali na sua frente, cara. Isso é muito foda. E Assis é um lugar assim. E a gente foi descendo, né? Vimos São Francisco de Assis. Eles viram. Nós vimos. São Francisco veio falar com a Era um cosplay, né? O cara de cosplay de São Era Francisco. Era um cara que tava de cosplay de São Francisco. Descalço. Mas ele tava for real. Ele tava. Ele veio me mostrar um livrinho dele lá e tal. Pediu um dinheirinho. E a Agatha deu 5 euros pro cara. Porra, cara, São Francisco. Puta que pariu. Não, peraí, você... Eu falei, Agatha, o cara tá tentando vender o livro, eu não vou comprar o livro, mas pega umas moedinhas aí pra dar pro cara, que ele tá dando esse papinho que ele quer alguma... Agatha pegou 5 euros e deu na mão do cara. Porra, mas eu daria. 5 euros. Caraca, São Francisco. Caraca, você sabe quantos são os 5 euros. Olha só, meu filho, você entrou na cidade do cara, aí ele aparece pra você, pede você comprar o livro, você diz que não... Estava descalço. Não, porque ele falou, só tenho italiano. Eu falei, não falo italiano. E ele falou, eu falo português. E ele tinha inglês. Caraca, eu falo português. Eu falo português. É qualquer coisa. Aí eu falei, não vou comprar. Mas aí ele falou assim, se você quiser comprar o livro, tudo bem. Mas se você puder me dar uma ajuda e tal. Aí eu falei, Agatha, pega o negócio aí. Aí, pum, 5 euros. Eu também daria. São Francisco. Eu estava muito envolvido na energia do lugar. Eu também daria. São Francisco, meu filho. Depois tu vai lá, ó. Vão te cobrar lá em cima. Um homem sem sapatos, poxa. Aí a senhora já vai estar descendo, 2 horas andando pela... Aí a senhora já vai... Ai, que engraçado. Estou andando há 2 horas e não estou cansada. Isso é um milagre. Eu acho realmente que é um milagre. Nós estamos descendo há 2 horas. A gente só desceu. Pra descer, meu filho, beleza. Agora, como é que vai ser a volta pro carro? Nós fomos até a catedral lá. A Basílica de São Francisco. Exato. Eu nunca sei quando é catedral, quando é basílica, e não sei qual é a diferença. Ah, eu também não sei. Mas nós fomos, e dizem que lá tá enterrado, né? Tem a tumba de São Francisco. Lá, não, não, tá mesmo. Porque não, mas aí quando eu entrei, assim, eu cheguei lá e falei, a igreja adora dizer que aqui tá isso, aqui tá aquilo, eu duvido. Entrei, que é duvido. Que uma puta igreja gigante, né, cara? Aí eu falei, São Francisco... Ele até meio um pouco fora do propósito do que São Francisco pregava, né? Voto de pobreza, ajudar os animais, sei lá. A puta igreja. Eu achava que ia ser algo mais simples, até pelo... Eu falei, São Francisco... Era totalmente humilde, né? Querer essa grandiosidade toda. Ele não tá enterrado aqui nada. E só que pra você chegar na tumba, você tem que ir descendo também, lá dentro da basílica. Você desce, aí é que é legal. Cara, desce no nível. E aí você desce, você dá em outra igreja, que era mais antiga. Tijolinho, aí é legal. Que foi construída em... A igreja, meu amor, foi construída em cima dessa pequenininha. Isso. Que está preservada. E aí você desce mais. Ainda desce mais. Você chega lá. Quando você começa a descer lá pra onde tá a tumba do São Francisco, é sinistro. Cara, é um lugar... É uma energia muito forte. É um lugar diferente. Você começa a sentir um calor dentro do peito, sei lá, uma doideira. Tem. O Jovem Nerd ficou tonto. Eu fiquei tonto, cara. Sério. É muito forte. Uma energia fortíssima. Eu cheguei lá... Não, cara, você chega lá, eu cara, acredito agora que o povo... É um silêncio. São Francisco tava ali. É um silêncio. A parada é tão underground que você realmente não escuta nada. É um silêncio absurdo. Tem só um... No fundo, que eu não sei de onde que vem. Tinha um barulho assim no fundo. Assim. E aí você tem aquelas freiras todas rezando, né? E você tem a tumba de São Francisco lá em pedra, né? Protegida ali no meio. E a gente senta ali, cara, e eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sentei ali e comecei a meditar com os meus pensamentos. Ah, eu rezei de elevar, ali, meu filho. Comecei a elevar os meus pensamentos, como eu digo. E eu saí de lá meio tonto, cara. É um lugar que o tecido da realidade ali é fino. É fino. Eu rezei ali de joelho. Rezei muito, agradeci eu tudo, também. Pedi saúde pra todo mundo. Eu vou te dizer que eu também fiz isso. Foi muito foda. É, não. Muito todo foda. Mundo ali, foi um né? momento forte com Deus. Parou ali pra rezar, eu também. Eu não senti isso na... Em nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja na Europa. Não, não. Em Monte São Michel tem uma mini igrejinha lá que tem um arcanjo que é foda também. Mas foi ali é um lugar foda. Se você quer ter uma experiência, né, assim... É, porque o legal é porque não é nada ostensivo, né? Como a igreja católica gosta. De mil santos, de teto gigante. Não, é um lugar tão pequenininho, simplesinho. É, mas... ali embaixo. Aí em cima é... Sim, mas exatamente. Você tem que passar por toda aquela... Aí quando você chega lá embaixo, é muito legal mesmo. Não, vale a pena. Tem que ir. É mágico. É um lugar maneiro. É legal. A Cisia entra completamente no roteiro de viagem nerd. Aí a gente falou assim, bom, vamos começar a nossa peregrinação de volta para o carro lá em cima. É aí que eu queria ver o milagre de São Francisco. Aí, mesmo. Aí, seu milagre. Quando apareceu o milagre de São Francisco, a gente viu um ponto de táxi. E aí foi o grande milagre. Ai, ai, ai. Roma é o seguinte, todo mundo fala que todos os hotéis de Roma são uma merda. Check, check. Paulo Coelho falou isso pra gente. É, falou. E é verdade. O Jovem Neto tentou, o que tem de legal pra fazer pros restaurantes? Eu falo pra ele responder assim, aproveitem a cidade, aproveitem os restaurantes que os hotéis são uma merda. São mesmo, é cara. Verdade. É verdade. Cara, a gente ficou no hotel, a gente falou, vamos pegar um hotel de uma rede grande, que é mais garantida, tipo fast food, né? É, tudo igual. Eles têm um padrão mundial. É, exato. Não, lá não é uma merda. Em Roma eles estão... Roma é fora, é completamente a par do mundo. Exato. Cara, e esse hotel era tão merda, tão merda, tão merda. Foi o menor chuveiro ever. Menor chuveiro ever. É impossível tomar banho. O sabonete caía da mão, eu tinha que pegar outro. Ele gritava, portuguesa, pega o sabonete pra mim, que esse aqui já era. Não, era assim. E é aquele chuveiro que é monocomando, sabe? Que é uma manopla só, você bota pra um lado esquenta, pro outro lado esfria, e você puxa pra abrir e empurra pra fechar, sabe? Puta que pariu, cara. Mexeu pra ensaboar as costas, água congelando. Mexeu pra ensaboar a cabeça, água fervendo. Girou um pouco, fechou a torneira. Eu não tinha como ensaboar abaixo da barriga. Eu ensaboava a cabeça, a barriga e deixava escorrer o sabão pra lavar o resto. Porque não tinha como lavar o resto do corpo, cara. Ficou igual um café a vácuo, né? Fechava o Primex, ficava socado dentro dele. Não, eu saía do banho, eu saía do banho exausto, porque eu entrava no chuveiro com os braços pra cima. Eu não tinha como abaixar o braço, abaixo, sabe? Eu tinha que ficar com o braço pra cima, porque não cabia. Ai, que horror! Então eu entrava com o braço pra cima, já abria a água e ficava, lavava a cabeça, os ombros, e o que descia, lavava o corpo. Que horror! Olha que hotel merda, cara. Que hotel. Mas, ah, assim, não, e não tinha ar-condicionado. Não, não tinha, porque eles inventavam uma desculpa. Ah, não, por causa da lei de whatever, eu não posso ligar, eu não tenho permissão da justiça. Mas quando a gente marcou lá pra ficar, tava escrito que tinha. Vários hotéis da Europa falaram que tinha alguma parada municipal que não podia ligar ar-condicionado, não entendi isso, cara. Então saiba você, que se você for a Roma, que é um lugar legal, você vai ficar num hotel merda, independente de quanto você pague. É, exatamente. Se o Paulo Coelho foi que o hotel só de ser cristão, falou que todo hotel é uma merda. O hotel então... só tinha uma coisa boa. Ele era do lado... Do Coliseu. Do Coliseu. Sim. Literalmente do lado. Era 5 minutos andando. Sim. E realmente, Roma é o Coliseu. É o Coliseu. Roma é cidade feia, vamos falar a verdade, sério. É horrorosa. Não é horrorosa. É horrorosa, puta, horrorosa. Ela é suja, ela é chata. É maneiro, é chata. É chata. É chata. Eu nunca vi tanto indiano e tanto nigeriano te vendendo bolsa falsa, os brinquedos mongoloides. É, laser, aquele negócio de jogar pra cima. Os indianos só vendem uma bola que eles tacam no chão e esparrama. Vira um vômito, depois volta normal. Um negocinho que eles jogam pro alto brilhando, parece um helicópterozinho. E um laser, que eles ficam tacando aquele laser no teu olho. Roma tá invadida de indiana. Cara, é cheio, na Fontana de Trevi. Puta, cara, isso é muito ruim. E a gente não entende o que eles falam. Eles falam... E jogam... E jogam aquela bola de vômito na sua cara. E os nigerianos parecem que estão vendendo bagulho pra você. Mas é um bagulho, de certa forma é, né? É, bolsa falsa. As bolsas, mas parece que tá vendendo um negócio mega ilegal, assim, uma droga, sabe? Que eles vêm falando baixinho, te empurrando pro canto, é assustador. E é engraçado que eles têm um nicho, né? Nigeriano só vende bolsa. Só vende bolsa falsa. E os indianos vendem laser maluco, bola de vômito. É uma maluquice. E o comércio é todo made in China. É uma cidade muito... turistão, sabe, assim, agressivo. E é muito cheio, né? A Bufa falou, parece que é saída de show o tempo inteiro, né? É. Saída de show, pode escrever. É muita Fontana, gente, cara, pra tudo que é lado, a cara. Fontana de Trevi é uma mega saída de show, cara. Porque, assim, você vê a Fontana de Trevi em filme, em foto e tal, linda, né? Ela parece que ela tá numa praça gigantesca, né? E tal. E o que ninguém mostra é o outro lado dessa foto. Arquibancada, lotada de gente. Arquibancada, lotada de gente, lotada de indianos. Jogando bola de vômito na tua cara pra comprar, indiano com máquina Polaroid, que eu não sei como é que eles têm que essa porra de eles têm Polaroid. Caraca, máquina Polaroid. O indiano, eu vi o papinho indiano, vai. Ô, casalzinho, você quer que eu bate uma foto? Ele pega a tua máquina. Puta, eu vi um casal de tchecoslovacos caindo no papo do indiano. Tchecoslovacos. Take a picture. É. Aí pegou, pá, bateu com a máquina deles. Aí devolveu e falou, now with mine. Aí puxa uma Polaroid gigante. Caraca. A bigger shot. Aí o cara, não. Ele olha e tem euros. Tá, aí bateu a foto. Cara, aí vai abanando aquela fotinha, entregando pro cara. Eu teve um indiano que ofereceu pro Azaghal. Aí o Azaghal... Eu falei, sorry, I'm not crazy, thank you. Ainda com sotaque, I'm not crazy. Caraca, we are not in the 70s anymore. Porra, o cara vai me oferecer foto de Polaroid, cara? Yeah. Caraca, acabou, né? Então é um negócio, é uma zona tão grande que você não consegue curtir o lugar. É. Você vai lá, tira sua foto da Fontana de Trevi... Bota no porta-retrato, mas você não curte. Não dá pra ficar curtindo, achando maneiro. É, não dá. Aí o Azaghal ficou boladaço, porque eu joguei 3 moedinhas na Fontana de Trevi. Que a tradição diz, se você joga 1 moeda, é pra você voltar pra Roma. Se você joga 2 moedas, é pra você se casar. Se você joga 3, é pra divorciar. Ele tá enchendo o saco. Você jogou 3 moedas? Você jogou 3 moedas? Aí eu joguei 1 pra mim, 1 pra o Mônica e 1 pra do boxe. Eu fiz um pedido pra cada um. É, mas a Fontana não entende assim, não. É lá, ó, pra 3 moedas, check. Mas aí que tá, eu joguei... O pedido é intransferível. Eu joguei moedas de dólar. Não joguei, eu. Então vale menos, né? Confundiu. Vale menos. 3 euros vale 2 dólares e pouco. Então tá valendo. Quanto é que eles falaram que tiram daquela fonte todo dia? Parece que eles tiram entre 800 a 1.000 euros por dia. Nossa. O Vaticano, que a fonte é do Vaticano. É do Vaticano, que é essa grana do Vaticano. A Roma inteira do Vaticano. Não, mas eles falam, o pessoal lá do Vaticano falou que eles usam essa grana nos serviços caridade, de caridade deles e tal. E eles realmente fazem. Porque tinha lugar lá que eles dão comida. É. E tinha um lugar que eles dão comida, pão, café da manhã, que tava uma fila gigante de nigeriano e de indianos. Eles estavam lá pra pegar os cacarecos. Não é? Que eles iam vender. Eu achei que era pra comer. Não, olha só, Bial é o Vaticano que vende cacareco. Caraca, é bem possível. Ai, que eles pegam o dinheiro da Fontana, compram os cacarecos da China, vendem pros indianos e a gente compra de volta. É uma coisa impressionante, você for a Roma, você percebe os prédios que tem uma bandeira amarela e branca, que é a bandeira do Vaticano. Isso. E a cada 5 prédios em Roma... dois são do Vaticano. É muita coisa. Foi um acordo que eles fizeram, sei lá, quando a Idade Média, sei lá, qualquer coisa. E o Vaticano ganha, ele explora esses prédios comercialmente, né? Alguns são missões do Vaticano, outros são hotéis, restaurantes, prédios comerciais e tal. Alugados, né? Que eles alugam, mas é de propriedade do Vaticano. E agora a Itália tá muito fodida com essa crise, cara. Que agora eles vão taxar todos os prédios do Vaticano que geram dinheiro, que não são de caridade nem nada. Então vão taxar, agora o Vaticano tem que pagar imposto para a Itália. E estão querendo fechar um domo de vidro. Não, não é domo de vidro. É? Eles falaram domo de Springfield. De vidro em volta da Fontana de Trevi. Não acredito. E cobrar ingresso. Não, eu achei que eles iam fechar a rua só. Não vão fechar a rua, um domo de vidro. Eu acho que seria válido, sabe por quê? O Coliseu, que é foda pra caralho, lá dentro não tem essa merda de comércio de ilegal. Porra, lógico que não. Né? Porque tem que pagar pra entrar. Claro. Então, eu acho válido pagar pra ver a Fontana, porque você vai ter muito menos gente te enchendo o saco. Não, isso é verdade. Com certeza. O turista vai pagar mesmo, whatever, eu quero ver, e não vai ter aqueles caras explodindo vômito na tua cara, laser. Não vai poder jogar negócio pra cima e bater na cúpula de vidro. É, verdade. Mas vai ter fila, né, agora. Porque... Aí já foi, pode botar o que quiser ali. Bom, e aí temos o Coliseu, né? O Coliseu, caraca, é algo inacreditável. O Coliseu é Roma. É. Você vai pra Roma, sabe que você tá indo pra Roma pra ver o Coliseu. Você chega na frente do Coliseu e você fala aquela frase daquele cara no Gladiador. Eu não sabia que homens construíam coisas assim. Sabia que existem estádios de futebol muito maiores que o Coliseu hoje. Mas é que aquela merda tem 2000 anos de idade. Exato. Não, é muito absurdo. É inacreditável, né, cara? É muito absurdo. É, começa aqui muito maneiro, porque... Ah, tem mais de 2000. Tem um monte tem um monte de legionários na porta, irado. Ah, não, cara. Não, tá bom. Ah, não. Fiquei maluco com os caras. O Azaghal é turistão mesmo. Eu sou. O cara vestido de legionário. Comprando 10 euros pra tirar foto. Eu fui no mais escroto, no gordo que tava fumando. Ele tava. Era o time de soldados do Crust, tipo palhaço. Ah, o cara tava fumando, um gordão escroto fumando. Falei, esse é o meu legionário. Bati foto. Eu tinha que ter pedido pra ele ficar bater foto com o cigarro. Ele doeu. Mole. Mas, cara, tem legionários pra qualquer gosto, cara. Tem legionário magrinho de perna fina, tem legionário Fábio cabeludo lourão, tem gordo, tem caraca, é muito engraçado, cara. Cara, tinha um legionário lá que a gente não sabia se era homem ou mulher, lembra? Lembro. Cara, mas o Coliseu é muito e a gente chegou aí, viu ele por fora, né, assim, e a gente não entendia porque ele parecia um queijo suíço, cheio de buraco, né, na pedra. Isso. E aí, no tour que a gente fez no Coliseu, a mulher explicou que na época que Roma tava na merda foda e o metal valia muito, era usado o metal pra prender as pedras, né? Sim. Começaram a cavar as pedras pra extrair esse metal. Né? É isso. E detonaram o Coliseu. Mas isso fez cair esse metal do Coliseu, porque foi detonar a estrutura toda da construção e não aguentou. E o Coliseu tem uma parada diferente de outras coisas em Roma, que Roma tem os livrinhos que é assim, antes e depois, né? Aí mostra a construção maravilhosa. Portuguesa e Senhora Jovem Nerd estavam vendo esses livrinhos. Ah, é? Não, por quê, cara? Eu comprei esses livrinhos. A mulher fala pra gente. Em Roma você tem que usar sua imaginação. Ah, não, gente, eu não consigo usar minha imaginação. Porque não. Assim, olha. Look, eu quero ver o negócio. Before you had a beautiful temple here, you had the Senate, and now it's completely destroyed. Aí you have this. Two stones in here, but trust me, you had a temple here. É, a foto assim, a página antes é um templo maravilhoso. Sorry. Você vira a página, são duas pedras no chão. Aí a mulher fala, no, I've studied years for this. Trust me. I'm telling you. Smell it. Feel it. Então a gente foi numa cidade próxima a Roma. E chegamos lá, a gente ficou até, olha que legal. Mas era que negócio, rodapé de tijolo, uma coluninha. Ah, tinha coisas pra preservar, chão... Todo mosaico, todo mundo. É maneiro. É o seguinte, que era uma cidade romana portuária. Hóstia. Mas aí é como o Bombonati falou: a Europa tem uma hora que ela começa a ficar tudo muito velho, muito antigo. E é foda porque realmente você tem que ficar. Você olha o ladrilho e fala: nossa, imagina tudo como era. Uma coluna, você tem que imaginar o castelo inteiro. E o legal do Coliseu é porque a Igreja Católica vem há séculos já restaurando ele, né? Sim, foi ali, graças à Igreja que pararam de detonar o Coliseu. Então, o que é feito de tijolo no Coliseu que você vê já é uma restauração. Então isso. Você não precisa imaginar tanto, né? Isso. Você tem uma parte restaurada. Agora, inclusive, a parte ali da arena, que é onde tinham as lutas, não sei o que lá, ela tava toda detonada. Não tinha mais aquele tablado, só a parte de baixo, né? Agora eles refizeram uma parte do tablado. Então você consegue ver como é que era o tablado e ver por baixo, ver arquibancada, tem um pedaço que eles reconstruíram também, né? Puta, aí sim, cara, o Coliseu é foda. O Coliseu é. Você consegue imaginar direitinho, usar a sua imaginação e ver os gladiadores entrando. Até você usa a sua imaginação porque você viu o gladiador. Você já viu, né? O filminho que mostra tudo montadinho pra gente. Então é maneiro mesmo, mas tem lugares que... Use your imagination. Ah, eu não suporto. O Panteão também, não vamos esquecer. Ah, é o Panteão. O Panteão é legal. Panteão, mais uma construção de 2000 anos de idade. Isso aqui, ela é uma das... Acho que tá mais restaurada, quer dizer, tá mais em pé, porque ela foi... Ela teve uso durante a história. Então ela não foi sendo detonada, foi sendo esquecida, né? Então hoje é uma igreja, mas é impressionante, né? O maior domo de concreto do mundo, uma coisa que os caras construíram 2000 anos atrás, que engenheiros hoje não imaginam como é que conseguiram fazer isso, calcular isso sem computador e tal. Você entra lá, realmente é muito bonito. Então, do lado de fora, não dá pra curtir, porque turistada, nego cantando... Whitney Houston, Pink Floyd... É muito saída de show mesmo, né, cara? Mas é isso, Roma, Amazona, não ande de carro em Roma. Não, caraca. Caraca, isso é uma parada importante que a gente tem que falar da Itália. Andar de carro na Itália, nas cidades, é uma experiência que transcende qualquer coisa. Quando o nego fala, o trânsito de Roma é muito louco, e aí a gente fala, eu sou carioca, eu sou paulista. Eu dirijo nas piores cidades do mundo. Não. É moleza. Não é, cara. Não é, porque é muito louco. É muito louco. Você tem cruzamentos com 20 vias se cruzando. Exato. Os pedestres têm o mesmo direito na rua do que os carros. Exato. Se o cara pisar na faixa, você tem que parar. Então, às vezes, você tem uma fila, o carro parado, porque tem um pedestre. Na outra, o carro ainda tá andando porque o pedestre não chegou. Quando o pedestre chega, a outra fila para e a de trás começa a andar. É um caos. É um caos. É inacreditável. As pessoas falavam que era um caos. A gente tá bom, mas chegou lá e viu. É caos. Então, chegamos em Roma, devolvemos o carro. Não, os pedestres, aquelas lambretas cortando, vindo de... Puta, motoboy, cara. Não sei o que é motoboy, cara. Aquelas lambretas com velhinha, com novinho. Puta, e bicicleta, e gente andando no meio da rua. Cara, é muito louco, cara. Finalmente, Paris! O lugar que eu sempre quis ir, cara, por favor. Paris é a cidade mais visitada do mundo. E não é à toa. E você fica assim, por que Paris é a cidade mais visitada do mundo? Quando você chega a Paris, você entende. Porque ela é linda. Paris é toda foda. É linda. Tem as cidades que tem assim, olha, esse bairro nessa cidade é muito bonito, vai nesse bairro, vai nessa parte. Paris é assim, qualquer lugar que você surge do metrô, é foda. Não, vocês já falaram de Paris no último Nerd Tour, né? Eu tenho que dizer que dessa vez, estranhamente... Ela vai ele. Não, estranhamente, eu fui bem tratado. Nós fomos mas a da outra tratado. Vez também. Não. Todos só que um dias. Cara foi não, grosso, não. Você generalizou. Olha, essa parada do parisiense ser mal educado, eu não sei se é a crise, a galera tá mais aberta. Os turistas. Ou é porque é fora de temporada? É porque era fora de temporada. A gente foi bem na tratado. A temporada é irritante. A gente foi bem tratado por todos os garçons. Estranhamente bem tratado. Taxista. Não senti fedor no metrô. Eu falei que o metrô fedia pra caralho e tal. Gabriel, a gente é doido. É porque você não pegou, você não foi né? No verão. Verão é outra coisa. A gente pegou a hora do rush lá. Cesóide. Verão é desodorante militar. É? Bom, não pegamos esse. Gente, é muito bom nessa época que não tá lotado, porque Paris, em julho, realmente, os parisienses ficam irritadaços. Porque é lotado. Mas tava fantástico. Paris é fantástico. Não dá pra fazer tudo. Você tem que voltar. Paris é uma cidade, você tem que voltar. É, não dá sempre, pra fazer tudo. Sempre. Primeira vez que você vai, você tem que fazer o esquema turistão. É. Torre Eiffel, Louvre, Arco do Triunfo, Champs-Élysées e tal. Não é Champs-Élysées. É Champs-Élysées. Champs-Élysées, eles não falam que Champs. Champs, não. Mas a gente não foi só em Paris, a gente pegou o carro lá também, né? E aí nós fomos novamente à Normandia, em lugares mais fodas do foi. Que fomos com o Eduardo Spohr, desculpa aí. Ai, tadinho, não. A gente foi maneiro. Animal. Da outra vez foi maneiro, mas dessa vez foi mais foda. Animal. Cara, pra quem gosta de Segunda Guerra Mundial, vocês têm que ir num lugar chamado Pont. É Point, né? Tipo, ponto, ponto né? É ponto, Pont. É. Pont du Roc, H-O-C. Cara, é o seguinte, isso era um penhasco que ficava entre a Omaha Beach e Utah Beach, as praias, duas das principais praias do desembarque no dia D. Esse ponto tinha um bunker de observação dos alemães e tinha baterias antiaéreas e canhões marítimos. Era um ponto de controle total. Esse lugar foi completamente bombardeado antes do dia D, porque era um ponto que eles tinham que conquistar para que os alemães não detonassem os caras de longe ali. Ah, e os Rangers? E no dia D, os Rangers escalaram a porra do penhasco para conquistar, de fato, aquele ponto. Então é um ponto que está preservado até hoje. E né? É muito louco, porque tem lá todos os bunkers, né, e destroços de bunkers, e bunkers ainda enterrados, você entra numa portinha, vai por debaixo da terra, sai no outro lado. Cara, é um cagaço. E você tem as crateras, cara, do bombardeio. É um campo, parece uma superfície lunar. É muito foda, é um lugar muito foda, cara, é um lugar muito foda de se conhecer. Ah, assim. É maneiro, sim. Todas as crateras preservadas, os bunkers preservados, você vai lá, cara, é impressionante. É um lugar, não tem entrada, né? É um lugar aberto. De franca. Só... E por isso tinha uma camisinha usada num dos bunkers, tinha uma camisinha usada, né? Sim. Porque é de graça, os jovens vão lá. Fala, é muito tesão, né? Ai, que nojo. Aquele lugar ali assustador. Assustador. Depois a gente pegou o carro e desceu ali pra Omaha Beach. A gente ainda passou por um, entre aspas, museu da Segunda Guerra, mas que tava fechado. Era um galpão de um cara que cata lixo na praia. Animal. Mas tinha lá aquele bote de desembarque. O bote? Que a gente pôde ver de perto. Muito maneiro, cara. Cara, que realmente era feito de madeira o bote, só a parte da frente que era de metal. Tá lá, cara. Tá. E aí a gente depois foi no memorial de Omaha Beach. Sim. Na praia do dia D. É, muito legal. E aí também a gente foi na cidade de Arromanche, onde tem os portos móveis, né? Que eles construíram pra... Exatamente. Caralho, muito foda. E tá lá até hoje, no mar e na areia. Caraca. É, mais uma vez, você vivendo e respirando a história, cara. É muito impressionante. Pra quem gosta da Segunda Guerra Mundial, esse dia de Normandia... Dá pra fazer em um dia, né? Tinha mais coisas que a gente não viu que seria legal. Que a gente viu com o Eduardo, que foi aquele lugar dos canhões, também é foda. E o cemitério americano. E o cemitério... E Caen, que é a cidade... Uma das principais ali da Normandia. Dizem que é o melhor museu da Segunda Guerra da região em Caen. A gente não então, se você também. Quiser fazer um tour de Segunda Guerra mesmo... São 2 dias. Isso, pra dormir em Caen. Isso. Que é Caen, se fala, que se escreve, né? E aí você vai no Museu Fodão da Segunda Guerra e depois você pega o teu carro. Faz as praias todas. Faz as praias, Pão do Rock e tal, que é, puta, é um puta tudo. É maneiro, é maneiro pra caralho. Saint-Malo. É, eu não esperava nada, eu tava com a expectativa baixa. O que é bom, às vezes, porque você se surpreende. Saint-Malo, cidade morada, cidade portuária, cidade pirata. Foi uma cidade pirata no século XVII, então tudo na cidade é decorado com motivos piratas, né? A gente foi num restaurante de crepes que os garçons usavam roupas de pirata. Camisas, né? Todas bufantes. Não, é muito legal. Mas é legal porque a cidade é murada e você pode andar por cima do muro. Isso. E aí é que é foda, porque você tem a vista. E é um esquema externa. Tipo São Michel. À noite, a gente chegou lá à noite e viu um castelo lá no meio de uma ilhazinha no mar. Isso. Um trampolim no meio do mar. Foi porque tem um trampolim no meio do mar. E no dia seguinte, de manhã, a maré baixa. E aí você vê que o trampolim é de uma piscina de água natural, que de manhã a maré vai embora, mas fica água lá naquela piscina. Isso, muito maneiro. E que e você tem acesso pra essas ilhas onde estavam os castelos. Dá pra ir andando enquanto a maré tá baixa. É muito maneiro. Maneiríssimo. Mas é uma cidade bem diferente de Mont-Saint-Michel, né? Uma cidade com ruas mais amplas. Isso. Monte de lojas. Tem loja de action figure, tem sex shop. Até sex shop. Tem até cassino. Mas é charmosa, a cidade é super charmosa. Tinha um bar que a gente foi que é bizarro. Bar das Bonecas. Tem um nome gigante, eu não sei dizer. No balcão onde você bebe, os assentos são balanços. São balanços. Ninguém arriscou sentar. Ah, a senhora já é nerd. Eu queria ver o Jovem Nerd. Eu também. E vindo abaixo o bar inteiro, né? E a decoração do bar todo é de bonecas empoeiradas. De bonecas empoeiradas. É, com teia de aranha. 3 a 4 mil bonecas. Não, mas é maneiro. A gente ficou sentado e elas, meninas, ficaram assim... Como é que será que eles limpam essas bonecas? A gente começou a perceber os detalhes. É, né? Eles não limpam. Eles não limpam. São 4 mil de aranha, bonecas encardidas. Bonequinhos encardidos. Caraca, cara. E a máquina de... onde tira o chope? Isso. É, uma torneira é perninha de boneca, a outra é bracinho de boneca. Não, é maneiro, é, gente. É maneiro. É um bar legal. É um lugar cool. É um lugar mas cool. É uma cidade legal de passear, de dar um rolê. É um dia também, né? Yeah. Uma noite, um dia. Mas vamos contar a pérola da viagem? Que nós passamos 3 semanas, 2 na Itália e 1 na França. E todo dia... Todo dia a gente via... Ouvia. Via, escutava, olhava, via, passava no telão, via nas lojas. Michel Teló. Esse cara tá de parabéns. Faz muito mais sucesso lá do que aqui, cara. Gente cantando na rua. Quando a gente chegou em Bassano, a gente foi numa loja olhar nos relógios, e a mulher... Ah, vocês são brasileiros? O que quer dizer, ai, se eu te pego? Puta merda, na primeiro lugar que a gente vai, toma essa na cara. É. Não, e a versão em português, não é a inglês. Não, é de inglês. A inglês não pegou lá. Não pegou, não. Aquele pegou. Inglês asqueroso do Michel Teló não convenceu ninguém. É, em português. Eles gostam em português. Cara, impressionante o sucesso. Ai, se eu te pego. E o aí, tempo todo. Aí é o seguinte, aí que eu caí na armadilha do Azaghal. Por quê? Em Paris, como eles falaram, e é verdade, tem os músicos no metrô, em tudo que é lugar e tal. Aí os sanfoneiros tocam lá, tereré, você dá uma olhadinha pra eles e tal. Aí a Zaga falou assim, puta... Ia ser muito legal. Ia ser foda. Se um desses músicos tocasse Michel Teló pro vídeo da Nerd Tour, imagina. É, pro vídeo, né? Porque a gente ficou, né, fugindo dessa música a viagem inteira, né, e tal. E aí a gente podia terminar com o cara... Tocando Michel Teló no metrô da França. Seria muito legal. Aí, beleza. Só que o cara no metrô já tem aquele repertório certinho dele e ele não muda. Ele só sabe tocar 3 musiquinhas e acabou. É, não, isso, no último metrô que a gente... É uma musiquinha por estação. Ele anda 3 estações, recolhe o dinheiro e vai embora. No último metrô que a gente pegou em Paris, os caras entraram. E aí o Azaghal ficou... Vai, Jovem Nerd, agora é a última chance. É a última chance. Filha da cara. Aí o cara tocava e o Jovem Nerd gritava: Michel Teló! Michel Teló! E o cara, que vergonha ali, cara. Que sentimento horrível. Tentando... A vergonha ali é um sentimento muito horrível. Aí dava vontade de responder: não é Michel Teló, ela vinha ruim. O cara. A Jovem Nerd. Não criar conteúdo. Michel Teló! Não mesmo, mesmo. Aí o Jovem Nerd foi... Deu dinheiro pro cara pra amolecer o cara. Pra amolecer. Aí o cara ficou maluco, agradeceu. Aí falou, tira uma foto minha. Deu mais dinheiro pro safoneiro que pro São Francisco. É, pro safoneiro pode. É. Aí... É, criando conteúdo. Tirou foto do sanfoneiro. Tirou foto com o sanfoneiro. O sanfoneiro falou, I love you. Aí... O Jovem Nerd. O sanfoneiro começou a dar tchau. O Jovem Nerd se desesperou. Que ele queria que o cara tocasse. Quando ele terminou uma música. Aí que eu queria que ele encantasse. Aí o Jovem Nerd olhou pro... Sanfoneiro. Com um vagão lotado de gente. Ficou... Ele não cantou. Ele não cantou. Ele não cantou. Ele não falou em ritmo. Ele tava pedindo. Ele virou e falou assim... Ai, se eu te pego. Não foi assim, não. Ai, se eu te pego. Cara, que horrível. Ele olhou pra sofrer e falou assim, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Exagerando aí, ó. Ele estava pedindo. Então, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ele olhou pro santoreiro, apertou o olho e falou, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Cara, tem filmado. Eu tô indo muito escroto. Caraca, cara. Eu queria criar conteúdo para a portuguesa gritou: o Jovem Nerd quer pegar o sanfoneiro. Eu consigo imaginar o tucano ali. Caraca. Ah, não! Pelo menos vamos esquecer o Java. Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.